Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa semana nós vamos falar de uma série extremamente especial e cheia de personagens. Uhul, South Park! Não, não é South Park. Quem sabe na próxima. Essa semana a gente decidiu entrar em Springfield pra falar de Simpsons. Então, não vamos enrolar muito, eu não gosto de ficar enrolando. Eu sou o Flávio Kiba e... Sabia que eu ia... Bem, aqui é o Mug e... Horacio! Alguém coloca o Homer aí, desganando baixo. Não, a gente vai deixar você falando isso. Mas agora mudou, é seu Zé Ruela, filho da mãe, agora ele fala. Seu Zé Ruela, filho seu da mãe. É verdade, muda, muda o... Eu sou uma pessoa tradicional. Sou uma pessoa tradicional. E, inclusive, outra apresentação. Aqui é o Mui e eu sou o Homer brasileiro. Sim, eu tenho direito a Deus, porque eu sou gordo. Sou gordo. Porque eu sou gordo. Tá bom, não vou negar, não vou negar. E aí eu vou citar o Qualquer Se Beber Não Casa, é engraçado porque ele é gordo. É. Bom, aqui é o Panda e... Peraí. Essa é muito boa, cara, velho. Essa cena do filme é a melhor, cara. Só não é melhor que a do Porco-Aranha. Porra, estragou minha abertura. Não quero mais. Faz outra. Aqui é o cabeça e vai se fuder. Eu tava dias, falei, esperando fazer essa apresentação. Caraca, me preparei. Quando escreveram Simpsons na pauta, eu me preparei. Aí agora foi tudo buraco abaixo. Eu pensei em fazer essa, mas sabia que alguém ia querer. Antes de começar, eu quero perguntar pra vocês. Porco-Aranha ou Harry Porco? Porco-Aranha. Porco-Aranha. Porco-Aranha. Porque o Harry Porco não tem música. E o Harry Porco, ele é filha da puta, porque ele empurrou o Homer. Mas Churiço não faz isso. Cuidado, é o Porco-Aranha. Bom, vamos lá, vamos começar, vai. Essa semana a gente decidiu falar de uma série muito especial da Fox, que é exibida desde 1987. Uhum. Os Simpsons. E pra começar, sem muita delonga, a gente tem que falar dos criadores dos Simpsons, né? Que são três nomes aí muito importantes no cenário televisivo atual. Começa aí, cabeça. O grande criador, o grande nome, o principal nome por trás de Simpsons é Matt Groening. Nascido em fevereiro de 1954, ele cresceu em Portland, no Oregon, e se formou em Washington. Até agora, foda-se. Começou trabalhando nas tirinhas Life in Hell, que são publicadas até hoje em alguns jornais lá nos Estados Unidos. Em 1987, ele criou uma campanha para a Apple, para os computadores Macintosh, que algum tempo chamou a atenção de um produtor chamado James L. Brooks, que propôs para ele um trabalho em uma série animada na Fox. E aí, então, ele fez uma versão dos personagens que ele tinha no Life in Hell, mas que não ficaram iguais por conta dos direitos autorais. Então ele teve que criar algo novo. Ele queria usar aqueles personagens, direitos autorais dos Estados Unidos é muito forte, não deixou, então ele criou novos personagens. O resultado desse source criativo dele foram os Simpsons. Uma coisa bizarra. Então, não, até então era uma parada que ninguém sabia, nem imaginava que poderia ser, né? Exato. Algumas curiosidades aí sobre isso é que os nomes dos personagens principais são emprestados dos pais do próprio Matt Groening, que é Homer e Marjorie, e das irmãs Lisa e Maggie. O nome Bart foi criado do zero para que ele não colocasse o próprio nome, porque o Bart no início era o próprio Matt Groening. Era como ele se enxergava e como ele se colocava na série, né? O nome do vovô, que é Abraham, foi escolhido pelos produtores por ser o nome do avô do Matt. E depois ele acabou colocando os nomes Homer e Abby nos próprios filhos dele. Imagina ter um filho Homer. Que merda. Homer. Merda. Cara, eu ia achar foda. Sabe aquela piada? Ah, papai, por que você faz tudo que mamãe manda? Ah, valeu a pena, Homer. Então, nesse momento... Cara, é uma merda, porque agora tudo que eu penso é no Panda falando isso. Valeu a pena, Walt Disney. Mas vamos lá. Mas os nomes importantes dos Simpsons não são só o Matt Groening, né? Tem também o James L. Brooks, que é um cara muito importante pra série, né? Uma coisa que as pessoas falam que é o seguinte: quando o Matt Groening apresentou, ele apresentou um contexto muito legal, um conceito legal. Só que ele é muito maluco. As coisas que ele queria trabalhar, os outros caras falam: não, peraí, vamos devagar. Então, por exemplo, uma das coisas que dizem, não sei aí, não consigo apontar fontes pra você, cartas, nada disso, mas assim, é que dizem que, por exemplo, a ideia do Matt Groening é que a Marge ia ter aquele cabelo alto porque ela tinha orelhas de coelho. Então ele escondia com o cabelo. É, eu já ouvi falar nisso aí também. Então, é que daí, por isso que Futurama é tão destoante, por isso que Futurama é tão maluco, porque o Futurama é o que ele queria fazer, entendeu? Aquelas maluquices, bizarrices do Futurama, ele queria colocar nos Simpsons. Os produtores falaram: não, peraí, vamos com calma, vamos moldar, a ideia é boa, mas não podemos deixar você totalmente livre pra escrever a parada. Que senão vai dar merda. O que eu já ouvi falar também é que dizem, assim, não tem nada confirmado também, é que o que o Matt Groening queria fazer é o que ele faz nos especiais de Dia das Bruxas. Que são aqueles episódios mais malucos. O especial de Dia das Bruxas é tenso, hein? Uhum. Que são aqueles episódios mais malucos, que uma coisa não faz muito sentido com a outra, que personagens às vezes morrem, às vezes perdem a cabeça e depois volta normal, sabe? Não tem o menor contexto. É tipo comichão e coçadinha no Simpsons mesmo. É, mais ou menos, mais ou menos. Já o James L. Brooks, ele é um diretor e roteirista, além de produtor de cinema e televisão. Ele cresceu em Nova Jersey e adorava ler e escrever. Ok. Trabalhou na televisão e cinema, ele chegou a ganhar um Oscar de melhor filme e melhor roteiro original com o filme As Good As It Gets, que eu acho que é Melhor é Impossível, se não me engano, com Jack Nicholson. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Mas em 87 ele voltou a produzir coisas para a televisão. Então ele contratou o Matt Groening para fazer alguns curtas. Que aí isso criou. Com isso ele criou os Simpsons, né? Ele acabou se tornando o produtor executivo e o principal roteirista. Provavelmente por causa disso que a gente disse, que o Matt Groening era um roteirista meio maluco demais. Em 2007 ele voltou para os cinemas com o filme Span English, que é Span Inglês, eu acho, aqui em português. E depois ele estava envolvido em Simpsons The Movie, né? The Simpsons The Movie, sei lá, Simpsons The Movie, The Simpsons Movie. É, na verdade é The... Não, The Simpsons Movie. É The Simpsons Movie o nome, é. É que o... Seria mais legal se tivesse 2D, The Simpsons The Movie. É porque no Brasil fica Simpsons o filme, né? Aí lá é The Simpsons Movie. Esse cara, ele acertou totalmente em todos os roteiros que ele fez do Simpsons até hoje. Porque não existe um episódio ruim do Simpsons. Na verdade, hoje ele é mais assim, ele é mais a parte de produção executiva mesmo, porque com o tempo as séries vão tendo vários roteiristas, né? Então, no começo, os principais roteiristas eram o Matt Groening, o James L. Brooks e o Sam Simon, que é um cara que... Ele foi muito importante no começo, mas hoje ele é mais assim... Ele aparece pouco, vamos dizer assim, né? E o James L. Brooks é... Ele foi o cara que transformou os Simpsons no que é hoje, né? Porque no começo era só uma espécie de tirinha na TV, sabe? Uma coisa pequenininha. E aí ele que conseguiu transformar a criação do Matt Groening numa série de TV exclusiva, sabe? Uma coisa de horário nobre, né? Que eles falam, uma coisa mais top. O Sam Simon, por sua vez, ele só teve uma participação importante no comecinho. Ele ajudou o Matt Groening e o James L. Brooks a começar a série. E ele ajudou, ele fez parte do roteiro das três primeiras temporadas. Depois ele participou bem menos. Da quarta temporada pra frente, a série já teve vários outros roteiristas. Eles ficaram mais com a parte executiva mesmo. Simpson. Homer Simpson, he's the greatest guy in history. From the... E depois de apresentar aí os criadores, esse pessoal maluco que conseguiu fazer essa maluquice que é o Simpsons, a gente tem, né, a série em si, que o Panda, que falou que tá com sono, vai falar agora. Bom, Simpsons na verdade começou como uma série de curtas, né, fazendo paródias parodiando o estilo de vida da classe média dos Estados Unidos, né, da família de classe média normal, do dia a dia. A série começou, apareceu pela primeira vez no programa produzido por James Brooke, The Tracer Ullman Show, em abril de 1987. Depois de 3 temporadas, a série já foi redesenhada para um show de horário nobre, virando a série que a gente conhece hoje, né? Virando uma série mesmo, né? É, no formato de série, né? É, porque até então ela tinha o formato de tirinha, e aí sim ela virou uma série com abertura própria, com roteiro próprio, tudo próprio. Era aquele desenho meio slow motion, era aquele Homer cabeçudão. Aquele Homer com cara de drogado, né, cara? Puta, era muito estranho, velho. É, exato. É, Bart estranho, todo mundo estranho. Quer dizer, a série demora muito, na verdade. Eu fui reassistir o começo e, assim, ela tá no limite daquilo que a minha mente ainda aceita, sabe? Um pouquinho menos do que aquilo eu largo, entendeu? Se fosse um pouquinho menos, eu já não aceitava bem. Bom, o Simpsons já tem 550 episódios e hoje ela já tá na sua 25ª temporada, cara. É uma das séries mais longas da história e um dos programas de horário nobre que tá mais tempo no ar. Eu acho que, se não me engano, ela é a série animada mais longa, não é? Provavelmente, porque... Eu não lembro. Eu sei, é porque eu acho que não é a mais longa, porque deve ter umas japonesas que estão no ar há muito mais tempo. Mas, assim, É, Doraemon. Dos Estados Unidos, ela é uma série, assim, que já saiu do limite do comum, né? Por ser um desenho animado, os personagens não envelhecem, então dá pra fazer por muito tempo. Inclusive, a Fox tá fazendo vários especiais nesse mês de aniversário aí do Simpsons, por causa dos 25 anos. Exatamente. Vai ter uma maratona aí, mas vai ser antes do lançamento do podcast, então não adianta falar muito dela. É, porra. Ó, segundo o site Nada Confiável, é a série mais longa da história. Tem um site que... Então... não quero saber. Pronto, então é isso. Os Simpsons também já ganharam vários prêmios aí, como melhor seriado e tal. A revista Time, em 99, classificou a série como a melhor série do século XX. Claro que isso aí não é lá muito, né? Mas enfim. E em janeiro de 2000, os Simpsons ganharam uma estrela na calçada da fama, né? E também, além disso, eles já ganharam 28 Emmy Awards, 38 N e um Peabody Award. Então é, tipo, prêmio pra caralho. Hoje a série ela já conta com centenas de personagens, né? E alguns mais recorrentes e outros que aparecem de vez em sempre, vai. Sempre. Porque, querendo ou não, vamos pensar assim, toda temporada aparece praticamente todo personagem que a gente conhece em Simpsons, né? Mesmo aqueles mais esquecidos, em toda temporada tem ele aparecendo ali. Os mais secundários estrelam episódios às vezes e, por exemplo, você pega o... putz, esqueci o nome aqui, eu tô tentando lembrar do nome dos personagens quando falo. O Mo. Com certeza é o Mo. Não Crush. É o Mo. Dr. Nick Riviera. Não, é o outro. Não, tá perto do Crush. É o que mata, vai atrás do Bart. Sideshow Bob. Sideshow Bob, eu adoro ele, pô. Então... O Mugler não consegue pronunciar dois tipos de S diferente. Chai de show. Você sabe reparou isso também com o Zubside, né? Isso, exatamente. Não consegue falar Zombside. Sai tudo igual. Por exemplo, o Sideshow Bob, que às vezes ele é totalmente esquecido em quase todos os episódios. Mas chega... Até ele querer matar o Bart. Chega o episódio que ele quer matar o Bart. Aí ele... É o foco daquele episódio, né? Então, tem vários personagens, assim, que você esquece, mas eles viram a estrela de determinado episódio de vez em sempre, né? Sim. Aliás, é o que eu queria comentar. Tem alguns personagens que, né, o Mo, toda temporada, pelo menos um episódio dele tem. Porque ele é um personagem que a galera gosta muito. Do Mo. Porra, o Mo é muito maneiro, cara. E tem também o Skinner. O Skinner também tem muitos episódios que ele é protagonista. Quase toda temporada tem pelo menos um dele, sabe? Na verdade, todo aquele antro do bar aparece sempre. Sim, é. É porque o Homer tá sempre lá, né? Isso, que é o Mo, o Barney e eu sempre esqueço os outros dois. O Lou e o Cal. O Lou e o Cal. O Lou. Ah, o Homer. O Cal, a Homer. Que dizem dizer que o Lu e o Cal tem um caso gay, mas ninguém sabe, né? Tem um caso. Eles sempre fazem umas piadas assim, né, cara? Eles têm um caso. Depois daquele episódio que o Homer e o Lenny vão trabalhar na petrolífera lá. Ficou confirmado esse caso, cara. Não é essa que falam que tem, não, cara. Não tem como. Futuramente também eles trocam de cérebro, né? Mas enfim. Sim, sim, é. Mas o Mugi falou aí dos personagens secundários, mas ele não falou dos principais, né? Que a família principal dos Simpsons é composta pelo Homer, né? A Marge. São... Que se chama Marjorie, na verdade. O Bart, que é Bartolomeu. A Lisa, que é Elizabeth. Elizabeth. E a Maggie, que é Margaret, que a gente ouve pouco isso, né? Eu acho que tem um episódio ou outro que o Homer chama a Marge de Marjorie, mas é bem raro. Posso falar uma coisa? É, Bola de Neve 2 e Ajudante de Papai Noel, porque cachorros fazem parte da família. Só que ele não aparece quase nunca, então, né, pra mim não é personagem principal. E... Quem vai falar aí de Springfield pra galera? Bom, a Springfield, na verdade, foi uma sacada do Matt Groening pra ele não precisar localizar a cidade tema em algum estado. Por quê? Porque... Porra, tem 22, cara. E não, é porque Springfield é como se fosse a Avenida Brasil, da cidade do Brasil. Toda... Todo lugar tem uma Springfield, entendeu? Então, ele não precisava colocar ela em um lugar específico. Depois, ele acabou falando que a Springfield retratada seria mais ou menos onde ele nasceu, lá no Oregon. Mas a ideia era realmente de uma cidade genérica, porque toda a ideia por trás de Simpsons é o quê? É mostrar uma família comum norte-americana, uma família média norte-americana. Uma família qualquer. Exatamente, e pra isso, uma cidade qualquer, com os problemas de uma cidade qualquer. Então, quer dizer, ele... Os problemas de uma cidade qualquer, que tem lixo radioativo no seu rio, e aí você tem que colocar ela dentro de um cubo e cercar a cidade inteira. É um domo, acho que o Mug ele só assistiu o filme. É um domo. Ele só assistiu o filme, né? É. Não, é o mais comum, né, que todo mundo lembra. Aí o que a gente sabe é que a cidade, ela tem uma usina nuclear, que é tipo 90% da cidade, porque você só vê essa merda de usina nuclear na abertura, que é aquele panorama de cima, né? Eles têm uma placa que é tipo a de Hollywood, só que de Springfield. E aí você tem os bares, restaurantes, você tem escola, você tem a cadeia, tudo que uma cidade comum tem. Não, você tem até uma história da cidade, porque você tem a estátua lá do Jebediah Springfield, que é o cara que fundou a cidade, tem todo... Ah, que era o filho da puta, todo mundo achava que o cara era bacana, o cara era o filho da puta, né? É... E ele vai revelando isso aos poucos, né? Mas também, quando o episódio precisa, eles costumam colocar outros locais, né, na cidade que você não conhecia até então. Uhum. Que nem esse, teve um episódio quando a Lisa vai pra uma... Universidade, né? Uma escola rica, ou não? Não, um acampamento musical, que ela vai conhecer o bairro de Brooklyn, que é uma versão do Brooklyn de Springfield, que é o bairro musical. Tem, às vezes, aparece o Homer no episódio de Natal indo comprar árvore no bairro Barra Pesada... Às vezes aparece um bairro mais rico, são coisas assim que... Mas eles têm até aqueles pedaços que são tipo de pântano. Tem. Que tem aquela família caipira, sabe? Aquela coisa que é meio floresta, meio pântano. Tipo, sai do meu território! É o Cletus e a Brandini. É o Cletus, a família do Cletus. E tem, não, mas tem também floresta próxima. Tem o Canyon de Springfield, que o Homer atravessa de skate lá. E a queima de pneus infinitas, cara. A queima de pneus que já dura 20 anos. Tem várias paradas assim loucas feitas pra caber os episódios dentro, porque senão eles acabariam tendo que sair muito da cidade, né? Então eles criaram uma cidade com tudo isso. Além disso, tem cidades próximas, que nem você tem a cidade que é rival de Springfield, lá esqueci o nome dela agora. Tem a Capital City, que é a cidade grande, próxima. Ah, Shelbyville. Shelbyville. É. Tem Shelbyville, né, que é a cidade rival, assim, de Springfield, que é a cidade mais próxima, e tem a Capital City. Inclusive, no filme eles brincam, né, que você tem a cidade a oeste de Capital City e a norte de Shelbyville, nada. Nada. É, então. Quando a cidade é tirada do mapa. Então, tem tudo isso. Eles criaram não só uma cidade, como criaram toda uma ocasião pra história acontecer, né? Uma geografia. A parada é que é o seguinte, Springfield é tipo uma anomalia da geografia, porque ela tem desde montanha a deserto, floresta, tem o vulcão, o oceano, tem tudo. Cara, é impressionante, assim, não, você tem que esquecer essas paradas, entendeu? Tem de tudo. Porque tem neve, tem furacão, tem... Tem a montanha que o Homer escala também, o pico de Springfield. É, faz pra propaganda de barrinha de cereal, né? É, tem várias loucuras. Mas aí, já que a gente já falou um pouquinho de Springfield, vamos falar um pouco dos personagens, né? Começando, quem quer falar do Homer, vou pôr o Moog, né? Porque o Moog é o Homer. Então, Moog, fala do Homer Simpson. Primeiro de tudo, eu sou o Homer brasileiro, tá? Realmente. Eu sou extremamente idiota e eu sou extremamente gordo. É idiota, gordo e ganha pra não fazer nada. Realmente. Realmente. Exatamente. O Homer brasileiro, enfim, cara. Mas falando que ele ganha pra fazer nada, ele trabalha em uma usina nuclear, né? E ele fica monitorando a rede das usinas dos Estados Unidos. E seguinte, ele monitora entre aspas. Que ele olha, eu nem sei se ele sabe o que ele tá fazendo. Não, ele não sabe, né? E... Cara, tem um episódio que eles estão jogando hockey de cadeira no escritório, velho. Tem um, você lembra do episódio que é quando ele ganha aquele bichinho que fica, ele bate tipo o bico na água, que ele fica subindo e descendo, ele coloca aquilo pra apertar o botão da mesa dele, cara. Não, cara, eu lembro de um episódio dele que, não é nem ele, é uma cena do Burns, que eles falam da moça do RH, tipo, a moça do acho que é do RH. Aí quando ele fala, eu gosto muito da moça do RH, aí quando você vai ver, a moça é igualzinho o Burns, cara. É a versão feminina dele. É muito engraçado isso. Falando do Burns, eu lembro de uma vez... Eu lembro também de uma vez que ele chega, tipo, ele tá fingindo que tá trabalhando, passa o Skinner, vê ele assim, ele volta a fingir que está trabalhando, né? Não é o Skinner, é o Smithers. Smithers. É Skinner não. Smithers, foi mal. Passa o Smithers e ele tá fingindo que tá trabalhando. Aí ele precisa de alguma coisa, ele deixa o Sr. Burns trabalhando no lugar dele. Cara, absurdo, velho. tem várias loucuras. Uma curiosidade aí, só que você puxou, que eu não sei se é verdade, mas segundo as minhas informações da internet são. É que o número de telefone do bar do Moe, se você digitar, você tem a palavra Smithers. Mas não sei, tentem aí. É 7648-4377. Depois tentem e comentem se é verdade ou não. Mas, além disso, o Homer, ao contrário do Moog, ele já teve muitos empregos. Ele tem, acho que o quê? Já teve, tipo, 50 empregos diferentes, cara. É, exatamente. Ele tipo, aparenta ter uns 30 a 40 anos, mas já trabalhou em tudo, né? Cara, ele já foi astronauta. Posso ler todos? Eu posso ler todos? Só que aí depois eu ponho acelerado, se eu souber fazer isso. Bom, ele já foi acrobata, agricultor, alpinista, animador de torcida, apresentador de talk show, árbitro de futebol, arrumador de pilha de boliche, artista plástico, assassino de celebridades, assessor de celebridades, assistente do Sr. Burns, assistente do Call, astronauta, ator, isso é só na letra A, hein? Atração de show bizarro, balconista, barman, bombeiro, caçador, cantor, caminhoneiro, colunista, comentarista, condutor de monotrilho, conselheiro matrimonial, contrabandista de remédios, coveiro, cover do Crust, crítico de cinema, designer de carro, diretor de cinema, dono da Springfield, dono de creche, dublador, empresário, escritor, falsário, guarda-costas, guitarrista, hairstylist, tem vários, cansei. Que aí ele começa a cortar cabelo das mulheres, né? Puta, esse episódio é muito bom. Tem a opção aí, super-herói. Não, pera, calma. Tô na letra I. Inspetor de seguranças, instrutor de relacionamentos, inventor, jogador de beisebol, juiz de paz, líder de seita, limpador de neve, lixeiro, marinheiro, mascate, mendigo, mordomo, ele já foi à morte, motorista de ambulância... missionário, músico, operário, navegador, Papai Noel, paparazzi, peixeiro, pescador, prefeito, presidente da usina nuclear, pugilista, quiroprático, roteirista, separador de casais, soldado, sorveteiro, super-herói, o Homer Torta. O sorveteiro, o episódio do sorveteiro é muito legal, cara, que é muito bom. Supervisor, treinador de futebol, vendedor de carros, vigarista e webmaster. O episódio do sorveteiro ever. Cara, tem um episódio, o Kiba falou, não lembrava, que era do caminhoneiro. Que ele descobre que, na verdade, os caminhões se dirigem sozinho e ninguém pode saber. É tipo a seita dos caminhoneiros. Nossa! Melhor episódio, cara, porque também ele pega assim. Ele chega assim, ele chega num lugar antes, tipo, antes dele descobrir que o caminhão dirige sozinho, né? Ele chega assim, eu preciso ficar acordado. Tipo, ele pega, tipo, aqueles rebite, né? E toma um monte. Aí, tome demais. Equilibrar com o sonífero. Ele toma. Aí ele vai dirigir. Ó, o rebite. Ó, o sonífero. Não, e tem um episódio também que ele vira agricultor, que ele faz o tomaco. Que ele pega o negócio da usina e põe na fazenda. E aí ele vicia os animais. Aí os animais invadem lá o helicóptero gritando, tomaco! É muito bom. O pugilista é fantástico, porque tipo, ele é tão idiota que os caras acertam a cabeça dele e ele não sente nada. Então ele ganha por tipo cansaço. O maluco 10 rounds depois tá morto de cansaço, ele vai dar um soco no cara. Cara, é muito bom ver esse episódio também. Bem, mas continuando aqui, assim, nas características e afazeres básicos do Homer, né? Uma coisa que ele sempre fica frequentando o bar do Moe, né? São dois cenários básicos que você acha o Homer, né? Na casa dele e no bar do Moe. Sempre você tem... E também na frente do carrinho de sorvete. Ele tem a frase característica. Em inglês fica "duh", né? E no português fica "out", alguma coisa assim, né? "Duh!" Na verdade, não é "the", como a gente faz com "the", é "do", na verdade. "Do", é. O inglês é "do", é. Fica "d" apóstrofo "oh", H. Em português... Então. Em português ficou algo tipo "do", "do", é. Inclusive, a palavra "do" foi colocada no dicionário americano como significado pra quando você se ferra. bom. Ele é idiota, a gente já falou isso várias vezes, né? E ele é casado e apaixonado pela Marge, né? E ele se importa relativamente bem com seus filhos, né? Se importa bem. Se importa relativamente bem. Você... Quando... Mugi, você não... A palavra "importa" é muito ou pouco, não bem ou mal, cara. Pô, seu... Não, na verdade, assim, ele sempre faz as loucuras dele, mas depois ele se arrepende por causa da Marge e das crianças, né? Então ele acaba voltando e fazendo certo no final, é sempre assim. Ele come qualquer coisa mesmo, mas ele tem a preferência óbvia de americano, né? Que é rosquinha e bacon. Qualquer coisa gordurosa, na verdade, ele curte. Cara, tem um episódio que ele pega... Meu, é muito engraçado que ele tá fazendo bacon lá na frigideira. Aí ele tira o bacon, põe do lado, pega a gordura e põe num copo e toma a gordura. Cara, é muito bizarro isso. E tem também um episódio que ele come flores, que é o segredo dele que o Bart descobre nas câmeras do Sr. Burns. Ele pega a flor e leva escondido pro banheiro e come as flores no banheiro. Pode crer, não, as câmeras do Sr. Burns, esse episódio é muito bom também. Dá muita dó dele, cara. Então, e ele, como a gente já falou a questão do bar, ele é um alcoólatra, né? A gente pode colocar assim. O cara tá bebendo cerveja todo o tempo. O cara bebe mais que o Rony. É só a cerveja Duff, porque se for outro ele não gosta. Então, o Homer, ele é até interessante porque... Ele é pra ser realmente o pai de família padrão. Nossa, que delícia, cara. Cara, eu tô com medo. Do efeito que eu posso usar, né? O efeito padrão, que eu posso usar na edição por causa, tá? Do pai de família, né? Enfim. Vamos tentar entender. Então, quer dizer, é um cara que ele tem um trabalho mediano, ele tem uma família com dois filhos, ele é classe, vamos colocar assim, média, entre uma... classe média, média, nem médio alto, nem médio baixo, ele tem um carro, os filhos estudam numa escola particular, mas e ele não tem pretensão nenhuma, e ele vive, ele trabalha, chega em casa, assiste televisão, come e dorme. Então, quer dizer, é realmente uma crítica à família de merda que os Simpsons têm, vamos colocar assim, é sempre uma crítica à família norte-americana. Então ele é um cara obeso, alcoólatra, com trabalho repetitivo e que ele não liga, trabalho de merda, e que ele chega em casa e bebe, assiste televisão e vai dormir. Claro que no meio disso ele vira astronauta, super-herói, tem, né, tem esses outros, tem que ter essa variação, mas assim, o padrão, a personalidade padrão do Homer seria o que seria um americano médio, entendeu? Nos Estados Unidos. É isso aí. Mas depois do Homer a gente tem a Marge Simpson. Quem vai falar da Marge? Eu falo então, vamos lá. A Marge, esposa do Homer, conheceu ele na adolescência. Isso, agora vem a informação, não tem duas versões dessa forma como eles se conheceram, tem dois episódios que contam de maneiras distintas, não tem? Sim, sim, sim. Tem, na verdade, tem várias versões. Tem uma versão, inclusive, que o Bart volta pro passado e faz eles não se gostarem, né? Mas eu sei que a que eu lembro mais é a do acampamento lá, que eles vão pro acampamento, aí eles começam a se conhecer. Isso, é. Aí que a do acampamento eles se conheceram, mas eles não sabiam que era o Homer e a Marge, eles não sabiam o nome um do outro, entendeu? É. Mas o eles se conheceram mesmo foi na detenção, quando o Homer tava na detenção com o Barney e a Marge entrou na sala e o Homer se apaixonou. Ah, então essa seria a versão... A versão oficial. Padrão, vamos dizer assim, a versão que a gente considera de como... A versão oficial, porque a própria série cria várias versões e muda, eles não se apegam muito a isso, né? Eles não se apegam muito àquilo que a gente chama de cronologia, né? Tipo, qualquer coisa, exatamente. Qualquer coisa. Novamente, ela segue o padrão que a série tenta colocar, que ela é uma dona de casa norte-americana, né? Então, quer dizer, ela não trabalha, ela apesar de ter sido uma estudante exemplar, tinha muito futuro, né? Mas ela desiste de tudo isso pra ser uma dona de casa, onde ela... E casar com o homem da vida dela. Exatamente, ela acha o marido a pessoa que ela ama, ela tem dois filhos e ela passa a vida dela... Ela tem três filhos, cabeça. Agora em função do lar, três filhos, eu sempre esqueço da Maggie, por algum motivo. Coitado dela, só porque era um bebê, né? Pra sempre, né? Pra sempre o bebê. Bebê genial, por sinal. Não, pra sempre não. Tem dois episódios que passam no futuro. Não, tirando o episódio futuro, cara. Tirando o episódio futuro. Na cronologia original, que dura 25 anos, ela é um bebê, inclusive. Uma curiosidade interessante sobre a Marge é que ela já foi eleita uma vez uma das mulheres mais sexys da televisão. Caraca. E ela já foi capa da Playboy, cara. Foi quando ela colocou silicone, né? Quando ela colocou silicone. Episódio que ela coloca silicone. Outra curiosidade dela é que ela pinta o cabelo e ela finge que não. O episódio do silicone, qual é o acidente que acontece com ela, que ela acaba com transplante de silicone? Eu não lembro, eu sei que ela vai fazer alguma coisa e tipo, ela... Ela se machuca, na verdade, vai fazer alguma coisa e sai... Peituda do hospital. Sai peituda do hospital, é. Bom, além disso, ela tem um problema com jogos de azar. É verdade. É engraçado que tem um padrão, tem várias séries que tratam a mulher como tendo problema com jogo de azar. Eu lembro muito de uma patroa às crianças, que, por exemplo, a Jay tem problema com isso. Isso, a Marge, tudo que tem, que, tipo assim, que é possível viciar, ela que se vicia, entendeu? Aham. Uhum. Tipo, quando o Homer compra uma arma, ela que termina com a arma no final. Quando eles vão pro cassino, ela que fica louca. É, o Homer fica todo querendo a ficar com a arma, ela que... Eu lembro até que tem um no cassino, que tipo a escola deles faz uma... Um cassino de brincadeira. Aí ela começa a jogar, não sei o que, ela fala, Homer, ganha não sei quantos mil dólares. Ele fala, não, mas isso aqui não é de verdade. Ela, como que não é de verdade? Aí todo mundo destrói tudo, né, na escola. Tipo, todo mundo escuta, não é de verdade? Aí começa a destruir a escola, a vandalizar a escola. Ela tem esse cabelo estranho, né? É aquele cabelo pra cima clássico e azul. Clássico da Marge. Apesar, né, dela pintar. É azul. Da série. Da Marge. Não, clássico da série, né? É um visual. É porque ela é a única que tem cabelo. Exato. Deles ali. Os outros todos têm cabelo amarelo. É, dos familiares, né? Digamos assim. Dos familiares. É, da família dele. É porque, na verdade, eles não demonstram, mas eles são loiros, né? O Bart e a Lisa são loiros, a Meg são loiros. Isso é até uma curiosidade, que foi perguntado por que eles são amarelos uma vez. E o colorista, ele falou que ele pintou eles de amarelo porque, como eles eram loiros e eles não tinham no traço original uma linha que separasse o cabelo da testa, se eles fossem todos cor de pele, vamos colocar assim, ou caucasiano padrão, ia ficar parecendo que eles só tinham testa. E, entendeu? Ou que ia ter um problema. Então, por questões de design e pro design ficar limpo da maneira como tinha sido idealizado e não ter esse problema, eles pintaram todo mundo de amarelo. Mas assim, não é que todo mundo é índio, nada disso, sabe? Não é uma referência, nada disso. Eles só são. Meio japonês. É loiro e amarelo. É. E o cabelo dela estilo Morgana é um penteado, porque o cabelo dela, na verdade, é liso, né? E ela faz ficar daquele jeito maluco. Ela faz ficar daquele jeito. Ela usa um spray muito louco, tipo, qual que é o nome daqueles negócios? Laque. Laque, exato. Exato, era isso mesmo. E a Marge, ela tem duas irmãs, que é a Selma e a... É Velma, não? Paty e Selma. Que só reclamam e fumam cigarro. Ela falou mal do Homer, são duas solteironas, uma delas é lésbica. É verdade. Depois ela... Que... uma delas é lésbica e a outra adota uma criança chinesa. Tudo certo. Porque, né, enfim. E as duas moram no prédio das solteironas, lá junto com a Crabapel. Mesmo prédio que a Crabapel. E trabalham no departamento de trânsito. Elas trabalham. Elas não atendem telefone? Tipo call center, assim? Não tem uma parada assim? Não, elas trabalham no departamento de trânsito, as duas. Emitindo carteira de... Motorista. De motorista. Tanto que o Bart consegue carteira de motorista dele assim, que ele vai acompanhar a Pátia Selma no serviço. E ele tirar a carteira de motorista, é verdade, é verdade. É uma comédia que as duas, tipo, odeiam o Homer e o Homer odeia as duas. É, isso é meio também padrão americano, né? Isso também é... É, exato, padrão americano, os cunhados se odiarem. Isso, e aí tem essa questão da irmã que é encalhada, né, tem uma certa inveja da irmã que casou, não sei o quê, né, isso realmente é tudo bem padrão nesse ponto. Bem padrão. Mas o próximo personagem é o Bart Simpson, quem vai falar o Panda. O Bart é aquele moleque levado, né, velho, o cara apronta todas. É o Dennis o Pimentinha, pior. É, só que ele não é, tipo, um valentão, né? Ele é um cara que é um moleque que apronta mesmo. Tanto que tem os valentões da escola, tem o Nelson, tem aquele trio lá, eu esqueci o nome deles. Os Bullies, tem os Bullies. É, os Bullies, é bom termo, os Bullies. Mas é, ele é o cara arteiro, é o cara que apronta, que faz a vida do diretor no inferno mesmo. Que o Bully faz a vida dos alunos no inferno, né? E ele faz a vida do diretor no inferno. E ele é um cara que sempre se mete em roubada, mas quem acaba se ferrando são os pais, geralmente, o Homer e a Marge, né? Tem aquele episódio que ele rouba o carro do chefe Wigan, daí eles vão parar no tribunal, daí tem aquele juiz que libera todo mundo, mas aí vem, na hora dele vem a juíza e prende ele no Homer. Aí, não é esse que daí ela até não quer soltar. Não, eu não sei se é esse episódio, mas tem o que a Marge ela não quer soltar o Bart, eles tipo trocam a criança. Eles mandam trocar a criança, porque é um movimento involuntário. Sim, sim, aí ela vê que tá abraçando o Ralph. É, então. Nesse episódio é o episódio dos maus pais. Depois ela. A Marge vai e corta a fibra ótica que prende os dois lá e aí eles. São zoados no meio da praça da cidade e tal. Não, eles são algemados na rua e começam a apanhar. A galera passa de carro dando tapa na bunda deles. Aí o Nelson fica passando de bicicleta, falando, e dando tapa nele. O Bart, ele é fã do... Ele é fã e tem quase tudo do Crush, né? É, até nesse episódio, se eu não me engano, que não, teve um episódio que a Marge expulsa ele e o Homer da casa. Aí joga as duas malas, né? Uma mala normal e uma mala do Crush. Aí quando o Homer pega a mala do Crush, ele pergunta, quando eu vou poder ter uma mala do Crush? É quando você for mais velho. É verdade, eu lembro desse episódio. Esse episódio é muito comédia, porque depois eles vão pra um hotel e o Homer pega uma corda e parece que ele vai se enforcar, né, com a corda. Aí ele vai e pendura a TV. Sua mãe não deixa eu fazer isso, mas eu sempre achei uma ótima ideia. Daí a TV vai e cai na cara dele. Cara, pra ele poder ficar deitado olhando pra cima, meu Deus, puta, cara, muito bom. E tem o Bart tem o melhor amigo dele, né, que é o Milhouse. Que é gay. Não, ele não é gay, que ele gosta da Lisa. É que é o melhor, né? é o melhor, ele ama, ele gosta da Lisa. Ele fica com a Lisa depois, né? Mas o Milhouse, ele é um amigo nerd, né? Ele é um cara nerd que só se fode e o Bart só faz as coisas e, tipo, se dá bem em cima dele, entendeu? Eu lembrei do último episódio que passou semana passada, do Bota um Ovo. É, Bota um Ovo, Milhouse. Eles zoam demais o Milhouse, coitado meu. Inclusive, o Milhouse aparece no filme do Lego. É, exatamente, Milhouse aparece no filme do Lego, cara. E o... Puta, é muito bom, cara, do Milhouse. Eu lembro o episódio, que é um dos que eu... Que é bem antigo, mas eu lembro bastante. Que é o que o Bart, ele quer comprar o jogo de videogame caveira, não sei o que lá, 2, 3. E o Milhouse tem. Aí ele chega lá e fala, Milhouse, vamos jogar. E o Milhouse não quer deixar ele jogar. Ele grita, mãe, o Bart tá fumando no quarto. Eu lembro disso, velho. Aí vem a mãe do Milhouse e expulsa ele. Muito bom. Sim, cara. Ô, o Cabeça me trigou igualzinho, Milhouse. Tá aí um futuro pra você, ô Cabeça. Dublador do Milhouse. Dublador de Milhouse. Que merda, né, velho? E assim, uma coisa que aconteceu com os Simpsons é que eles não têm nenhum personagem principal adolescente, né? Então, muitas vezes, o Bart e às vezes a Lisa também acabam tomando esse papel de adolescente. Tanto é que o Bart... Sempre aparece com alguma namoradinha, né? Quase sempre ele tem uma namorada. É, mas acho que a namorada principal dele, que você vira e mexe e volta, é a filha do Kratos, ó. A Mary Spuckler. Que é, ela quer ser atriz, né? Ela vira atriz. Mas ele já teve várias. Ele já teve a menininha que era filha da professora. Ele já teve uma que é a presidiária. Teve várias namoradas. A presidiária que ele vai casar, não? Que ele acha que ele engravidou ela com um beijo? Não. Que ela fala que tá grávida. Qual que ele fala que ela fala que tá grávida e ele acredita? Mas aí depois ele, ué, a gente não pode engravidar com um beijo? Ah, não, essa é aquela menina, a Shauna, não é? Eu acho que é uma mais velha. É, a Shauna é a que mostra o peito pra ele. Ah, essa mesmo. Essa mesmo. Aí no episódio, tudo que ele volta pra casa, tudo que as pessoas falam tem formato de peito. Né? Peito, é. Sorvete, não sei o quê. É verdade. A bolacha, tudo. E ele também já tem a namorada do... A filha do cara, do carinha que era pra ser o Schwarzenegger lá, ó. Puta, que é o ator, né? O ator de ação do... É, pode crer. Que depois a menina troca ele pelo Milhouse, né? Isso, que ela vai pro Canadá depois. Uma coisa também que é interessante é que nas primeiras, se não me engano, 3 temporadas... O personagem principal era o Bart, porque essa era a ideia do Matt Groening quando ele criou. Era ser realmente, botar como foco quem ele era, que era o Bart. Depois, eles viram que o Homer tinha muito mais potencial pra ser o fio condutor dessa série do que o Bart. Tanto que existem aí especulações de que era pro Bart até ter morrido em algum ponto da série, como um dos acontecimentos, mas aí foi vetado. Coitado Bart. Mas isso no começo, isso lá, talvez, acho que pela 4ª ou 5ª temporada, se não me engano, era pra ele ter morrido, uma coisa assim. Aí se me tirem uma dúvida, eu não reparei nisso, mas depois do filme, o Dr. Nick Rivera morreu mesmo no filme, né? Não apareceu mais depois. Eu acho que sim. Eu não lembro se ele apareceu depois, porque o filme, ele se passa na 19ª, 18ª temporada, então eu acho que ele apareceu de novo sim. É, por aí, é recente. Não lembro, agora não lembro de cabeça. Mas, além do Bart, outra coisa que o Bart gosta muito é de expor o Homer ao ridículo. Imagina. Tentar acabar com a vida do Homer, né? Como aquele episódio que ele... O Angry Dad lá, o Beach Pie, que ele começa a fazer tirinhas do Homer, e pras tirinhas começarem a darem certo, ele começa a inventar coisas pro Homer se ferrar, pra ele poder desenhar as tirinhas. Desenhar. É muito bom. O Bart mesmo. Tem a tirinha final, que inclusive esse episódio é que aparece Stan Lee. É. E na tirinha final, o Homer vira o Hulk, né? Que ele fica todo verde, aí ele sai na cidade louco, quebrando tudo. E ele também já usou a identidade secreta de El Barto, né? E ele pichou os muros da cidade. El Barto. El Barto. Vez ou outra você vê um muro no cenário escrito El Barto de vez em quando. Até hoje aparece. Mas além do Bart, nós temos a Lisa Simpson, que eu vou falar dela. A Lisa Simpson é a filha do meio, né, dos Simpsons, ela tem 8 anos, aparentemente. Ela é a garota prodígio, na verdade ela é a mais estudiosa da escola, né, da escola primária de Springfield. Ela é muito inteligente e gosta de música, ela adora jazz e toca saxofone. A professora dela é a senhorita Hoover, que é uma outra professora solteirona junto com a Crabapel, né? Ela é a senhorita Hoover. Só que ela não fuma. Na sala de aula. Ela não fuma. Não, ela não fuma, mas ela é mais seca, porque, tipo, quando ela ela vai dar as notas pros alunos, ela sempre, tipo, humilha a Lisa porque a Lisa tirou a mais, entendeu? É. E, enfim, a Lisa, ela nunca afirma, mas ela gosta do Milhouse. Ela também tem quedinha pro Nelson algumas vezes. É, ela demonstra em alguns episódios. Queda pelo Nelson, é. Ela tem uma queda pelo Nelson, eles já chegaram a namorar em um episódio. Cara, que merda, né? Que... Caraca, que potencial. A menina tem um potencial infinito, velho, de ser presidente dos Estados Unidos. Ela vai se apaixonar pelo Nelson. Mas olha a margem aí, porra. Não, aí as opções dela. Mas é, não, mas sabe o que que é isso? Não, mas sabe o que é isso? É o estereótipo da menininha. Sim, sim. Certinha, que se apaixona pelo valentão, entendeu? Não, mas não é só o valentão. As opções dela é o Nelson ou o Milhouse, cara. Tipo, ela tá muito, mas muito na merda, velho. Não, o que, sabe o que é foda? No episódio que mostra eles no futuro, esse daí é um especial de Natal. Especial de Natal dá pra você encaixar na cronologia. No episódio que mostra eles no futuro, ela é casada com o Milhouse, porém ela ainda tem contato com o Nelson. Com o Nelson, é. Sim, ela liga pra ele. Ela liga pra ele. Então é uma loucura. E a Lisa, ela gosta de pôneis, né? Ela sempre que fala em pônei, ela fica feliz. Ela gosta de daquelas histórias com princesa e bruxa. Tem uma meio que uma sátira de Harry Potter que ela é apaixonada. Que é um dos episódios mais legais também que eu vi, que é o episódio que o Homer vai ler a história pra ela dormir. O Homer lê o livro. É, e... aí ele fica desesperado porque morre o personagem lá. E ele inventa o final. Aí ele fala, minha filha não vai descobrir a morte por essa maneira. E aí ele inventa o final totalmente nada a ver pro livro e é uma mensagem muito legal esse episódio, tem? Falando de Harry Potter, tem episódio dela também que é muito bom, que é episódio que, assim, ela decide que ela vai escrever um livro, enquanto o Homer, com os outros caras, eles descobrem que, na verdade, todos os romances não, mas esses livros infantil juvenis são criados por conglomerados de engravatados que só querem vender. Aí ela começa. Exatamente, esse episódio é demais, cara. Esse episódio é muito bom. Tem até o Neil Gaiman nesse episódio, e aí você descobre que o Neil Gaiman, ele só assina as paradas, ele não escreve nada. Aí, tipo, o plot do livro é assim, resumidamente, é um garoto especial que ele descobre que. É um garoto órfão com problemas sociais que descobre que tem superpoderes e tá destinado a salvar o mundo. Então ele vai pra uma escola especial ser treinada por um grande pessoal poderosa e pra enfrentar o grande mal. É tipo uma parada mega genérico de romance. De romance não, de livro infanto juvenil de aventura. Qualquer semelhança com Harry Potter, Rangers, Percy Jackson, né? Mera coincidência. Qualquer coisa. Bate com qualquer coisa. E a Lisa, ela tem uma personalidade muito forte, né? Ela é vegetariana. Budista. Tem um episódio que ela até come inseto. Ela é budista. Feminista. Feminista. Ela tem uma visão política meio liberal, né? E normalmente ela é o cérebro da família. Ela que tem as ideias mais inteligentes que a família faz, né? Vocês acham isso porque a Maggie não fala. Ela agregou, tipo, todas as minorias, né, cara? Ela é esquerdista, budista, feminista, vegetariana, caraca, né? E gosta da Stacey Malibu. Stacey, Malibu e Stacey. E a frase dela é, se me procurarem, estou no meu quarto. Tem a frase do Bart também, que é o ai caramba. Mas é interessante porque a Lisa, ela é, de novo, ela é um dos estereótipos, ela é o quê? Ela é a criança que tem, ela é muito acima do nível que ela deveria estar, ela é intelectualmente muito mais esclarecida do que as outras, mas ela é sempre puxada para baixo. Pela família, pela escola, pelos amigos, pela própria sociedade. Sim, né? Sim, exatamente. Ela dificilmente ela vai conseguir ser o que ela quer, porque ela tá num ambiente muito ruim. É novamente a crítica. Tanto que tem um episódio da. Que ela acha que ela tirou um B, sei lá, uma parada assim, aí todo mundo começa a ficar amigo dela. Porque ela tirou um B, entendeu? Em vez de ela ter tirado um A. É nesse que aparece a Michelle Obama também, né? Não tá uma parada assim? Ela tem vários problemas sociais, né? Mas ela também ela é meio egoísta. Ela. Sim. Meio que quer tudo pra ela, sabe? Ela não gosta de. As coisas. Tem um episódio dela também que ela vai começa a andar com a, ela começa a fazer ginástica artística e começa a andar com as meninas que estão na faculdade, né? Ah, é verdade, as meninas têm carro, né? A galera começa a utilizar ela. Ela entra muito na parte filosófica dos Simpsons, né? Porque tem episódio que ela começa a pensar no estilo dela ser mesmo, dela se vestir. Então ela começa a entrar, tipo, ela começa a se vestir de emo, de um monte de coisa. Ela vira Wicca, tem um episódio lá que ela vira Wicca. Ela vira o Wicca. É, cara, esse episódio da Wicca é muito louco, mas eu gosto do outro núcleo dele, que é o Homer tomando pinga... como é que chama? Clandestina. Mas enfim... Eu tenho um apreço especial pela Lisa porque ela é a irmã do meio esquecida. Ah! Qual é a semelhança? E eu sou irmão do meio esquecido, então eu sei como ela se sente. Mas, enfim, vamos agora pro próximo personagem, que é a Maggie. Cara, primeiro de tudo, a Maggie é um bebê. É a filha mais nova, ela é um bebê. Há 25 anos. Então, ela tem cerca de um ano há 25 anos. A Maggie, ela é tecnicamente mais velha que eu. Que eu, porra. É, uma coisa interessante que é, assim, ela vive com a chupeta e ela não fala nenhuma palavra. A gente não tem ninguém que vá falar alguma vez, não vai existir dublador da Maggie, né, porque... Não, o que é legal é que os episódios no futuro que ela tá adulta... É, exatamente isso que eu ia falar. Ela não fala uma palavra, ela não consegue ter uma fala no episódio. Quando ela vai tentar falar, alguém para. É. Não tem um que é o que o Bart se vê no futuro, ele tá, tipo, carregando compra pras duas. É muito engraçado, velho. Então, porque ele começa a se ver meio como o Homer, ele começa a ficar gordo, careca, e carregando compra pras duas. É, na verdade é um episódio que ele fala que ele quer um irmão, e aí ele imagina ter uma irmã. E aí ele pensa na Meg, na Liz e mais uma. Três irmãs e ele. É verdade. Não, e aí ele começa a fazer as paradas, ele joga a pílula anticoncepcional da Marge fora, O Nelson pega drops! O Nelson pensa que é tic-tac. Aí ele começa a ficar todo feminino. Ele começa com depressão, reclamar de tudo. É muito comédia isso. Mas voltando pra Maggie aqui, né? Ela é extremamente inteligente pra um bebê, né? Ela é um gênio. O pessoal tava falando da Lisa. Ela é um gênio, ela é um bebê gênio. E aí falando que ela é esperta, é porque a Maggie sempre foi um bebê. Porque quando ela ficar. Quando ela crescer, provavelmente ela vai. Tem um intelecto maior do que a da Lisa, cara. Tem até um episódio que a Lisa, ela fica com medo disso. Tipo, a Maggie responde uma parada, tipo, inacreditável, meio difícil. Ela muda a resposta, não é uma parada assim pra Maggie não ser tão inteligente? Não, e depois no final desse episódio, a Maggie pega o saxofone e toca melhor que a Lisa. Aí a Lisa toma de volta, isso não é pra bebês. Ela também é meio sangue frio, né? Ela tirou no Sr. Burns já uma vez. Cara, esse é o primeiro episódio que eu tenho na minha cabeça que eu assisti. Eu lembro que ele foi muito marcante. Esse episódio foi um dos mais marcantes da história dos Simpsons, não, então, cara. Eu lembro que era assim, Simpsons era uma coisa que, pelo menos eu acho que na TV aberta passava tarde. Eu não lembro, na minha época ele passava tarde. E era algo que eu normalmente não tinha acesso a tão tarde, quando eu era bem moleque. Aí até que um dia que eu tava na casa da minha avó e eu tava muito tarde assistindo televisão, eu falei, porra, eu finalmente vou assistir um episódio de Simpsons, que eu queria assistir, mas nunca pude pelo horário. E aí é esse episódio, eu falo, caralho, o que que tá acontecendo? Tipo, aí o episódio inteiro é quem atirou no Sr. Burns. Aí no final você descobre que é a Maggie. Eu falei, caralho! A Maggie. Cara, esse episódio é muito maneiro. Mas a Maggie, ela pode até atirar no Sr. Burns, porque ela... Querendo ou não, é o Simpsons mais carismático que tem, né? Porque, não só porque ela é um bebê, mas ela é muito carismática. Se você pegar, tem episódios que ela começa a ser carismática com o Mo vira um amor de pessoa. Porque ele começa a cuidar da Maggie, né? Ele vira babada. Na verdade, o Homer e a Marge começam a desconfiar dele porque ele fica muito tempo com a Maggie, né? É, eles acham que... É verdade. É, exatamente. Aí sequestram a Maggie e eles pensam que é o Mo roubando pra ele, né? Mas o Mo salva ela no final. E o Mo salva ela no final, né? Moça, coitado, ele só queria, ele coitado. Só queria um amigo, né, cara? Sim! Exato, cara. Tudo que o Mo queria era um amigo. Mas já que a gente já entrou nos personagens secundários, a gente vai falar rapidamente, né? Porque tem muitas personagens. Vamos falar do Mo um pouquinho, vai. Randômico. É o dono de bar randômico que existe nos Estados Unidos. Não, ele é pra... Ele é até uma brincadeira que ele é pra ser aquele bartender, que ele tá sempre passando aquele pano no balcão. Tem até um no copo, tem até um episódio, acho que o Homer chega com um problema e fala, sério que eu vou ter que fazer o papel do garçom que vai ouvir a sua história e te dar o conselho, não sei o que, ele tá bom. Não, inclusive o pano que ele fica passando na mesa é o trapo dele. O trapo dele é o melhor amigo dele. É o melhor amigo. Esse episódio é muito triste, cara. Esse episódio é muito triste. que o trapo dele some, ele fica triste porque o trapo dele sumiu. É, aí a Marge pegou pra lavar, né, uma parada assim. É, cara, é muito triste esse episódio, cara. Ele tem a parada do ovo em conserva, não tem? Que ele continua. Teu ovo e conserva 862 anos. O dia do motorista consciente lá, que é o episódio do motorista consciente, quem tira o ovo preto é o motorista, e quem tira é o Barney, cara, fica desesperado. E entra o cara da Duff do bar. Fica... Ah, é, vai ter uma festa da Duff, né? Tipo, é, por causa da promoção que ele juntou os selos e enviou. Mas o Mo, assim, ele é o, eu acho que hoje ele é o personagem que tem mais episódios como secundário, protagonista, tirando os principais, né? Tirando a família principal. O Mo tem vários episódios que ele transforma o bar dele. Tem um episódio que ele transforma o bar dele numa boate gay, que é muito engraçado. Que no final ele beija o Smithers. É por isso que tem essa zoeira do telefone do Mo ser o nome do Smithers, entendeu? É, porque o Smithers tem essa brincadeira dele ser gay, ele até mora no bairro que é todo gay. Não, mas ele é. É, o Smithers, é que o Smithers, ele é assumidamente gay, né? O Mo não. É, ele é assumidamente gay, ele gosta do Sr. Burns. Do Burns, é. E o Mo, ele se apaixonou por uma anã uma vez. Louco. É verdade. Tem uma... Puta, não tem um que tem uma mulher de verdade também? Tipo uma mulher, uma modelo que ele se apaixona? Tinha. Aí a modelo vai embora com o dinheiro dele, é uma parada assim. Ele ganha muito dinheiro, ela vai embora com o dinheiro dele. Tem um episódio que ele... Mo já virou, já entrou pra Sociedade dos Poetas, velho. É, não, tem um episódio também dele que ele vai lançar o produto dele no mercado de ações lá. Aí ele começa a falar, tipo, quanto mais ele abre a boca, quanto mais ele se mostra, mais vai caindo as ações dele. É muito engraçado. Não tem um que mostra que parece que eles são todos amigos de infância, inclusive o Mo, ele era um cara pobre, aí eles acham um corpo, que é uma paródia daquele filme dos moleques que vão atrás de um corpo, que eles acham um corpo e vão atrás, e ele é um moleque pobre. Sim, tem um episódio desse, mas tem também o um episódio do... É que tem vários, como não tem muita tecnologia, tem vários episódios, né? Tem um também do acampamento... Que o Mo, ele é instrutor do acampamento. Que ele foi pro acampamento quando ele era criança e os pais dele nunca foram buscar ele. Uhum. Aí ele começou a morar lá. É verdade, é verdade. Tem vários, né? Tem várias origens aí. Mas o Mo, ele é um cara solitário, né? Que vive sozinho, não consegue arrumar uma namorada. E ele só ajuda os outros. Então ele tem essa vida de merda aí, né? E no Natal, toda vez ele tenta se matar. Todo ano no Natal ele tenta se matar. Tem as tentativas natalinas de suicídio do Mo. Além do Mo, nós temos o Abraham Simpson, né, que é o vovô. Que é um veterano de guerra, que tá no asilo, não lembra de nada, ele tem tipo Alzheimer, sei lá qual... Abe Simpson. Cara, é muito engraçado. Não tem... Aí ele começa, ele é aquele cara que ele é... É também é um velho genérico que parece que é inteligente, mas na verdade tem uns episódios que ele vem dar um conselho. Bom, o conselho não tem nada a ver dele, mas quem que foi o idiota que te disse isso? Não, ele é muito engraçado que ele conta muita história, ele vive contando história. Aí tem um episódio que o cara começa a escutar a história, ele, puta, ele tá acreditando, agora eu vou ter que continuar. Que é muito comédia. Então, o episódio da fuga do Homer e da Marge pro teu momento só, é. Que eles levam ele pra um hotel, aí lá o cara começa a fazer amizade com ele, aí o cara é gay, é. Né? Tem também um episódio que eles descobrem que no passado ele foi um lutador, que eles pensam que o Abraham é gay, né? Mas aí depois ele fala que ele era um lutador de... Ah, sim, tipo, wrestling. WWE, essas paradas parecidas aí. Que ele era o glamouroso Godfrey. Tinha até uma parada também da mulher que ele amava na Segunda Guerra, eu acho. Aí eles vão atrás da mulher. Aí eles... É, então, tem a parada do bar que não pode vender cigarro, não é uma parada assim? Puta, cara. É, geralmente os episódios do Abe são legais porque mostram coisas que ele fez no passado dele, né? Eu lembro de um que era dos 12 importantes que tinha um tesouro. Eu não lembro qual que era o nome que eles davam. Era... Putz... Cada um tinha uma chave e morreu todo mundo, só ficou ele e o Sr. Burns. Não lembro. É, ele e o Sr. Tem vários velhinhos, né? Tem um núcleo de velhinhos. Tem um núcleo de velhinhos. Mas ele e o Sr. Burns são os principais, né? É. Dos velhinhos. Esse episódio que o Cabeça falou que ele vai. Acho que é pra Inglaterra, não é? Ver a mulher que ele. Acho que é na Irlanda, eu acho que é na Irlanda que ele vai. É. Eu acho que é, ele vai. Irlanda, acho que é Irlanda mesmo, que ele vai procurar Eu sei que ele fica o episódio inteiro e ele só encontra no aeroporto quando tá indo embora, não é? Aí que ela chega e chega com a filha dela. Que... Com uma filha igual que é igual o Homer, é verdade. Aí tipo, ele lembra por... E o Homer não, o Homer conversa com ela e fala, nossa, mas você é uma moça muito legal. Era esse episódio que... Era esse episódio que eu tava querendo falar e eu não lembro que episódio é esse, mas é muito bom. Muito bom esse episódio. Bom, além do Abe, né, tem a Bona Simpson, que é a mãe do Homer, que ela é uma fugitiva. Ela era hippie, né, no passado. E aí ela fez alguma coisa contra o Burns, que até hoje o Burns caça ela, né? Tipo, ela é procurada até hoje nos Estados Unidos. E ela aparece em algum episódio ou outro e sempre ela tenta se... Desculpar, reintegrar, né? Se desculpar, mas no final não consegue, acontece alguma coisa e ela acaba tendo que fugir de novo. E, né? E de novo... É, teve um episódio que ela morreu. Morreu entre aspas, né? E ela... tipo, o Homer perdoa ela e acha que ele vai tentar salvar ela, né? Que ela tá presa. Daí, tipo, ela finge que morre e manda um anagrama pro Homer, só que o Homer nem no jornal. Ele não entende. Mas então, aí é e, de novo, mais um clichê, uma crítica, como ele faz, que é o soldado que se apaixona por uma hippie, e esse soldado envelhece, é jogado num asilo e a sociedade esquece dele, né? Ele, teoricamente, é um cara que tem muita história, que viveu muito, mas ele tem uma aposentadoria medíocre. A família dele caga pra ele, manda, deixa ele no asilo. Estereótipos, amigo. Né? E de vez em quando a família vai lá pra fazer uma festinha pra ele. Uma visita. É, então. Tem muitos episódios que ele mora com eles, né? Ele tá na casa deles. Isso. Mas tem vários episódios também que ele tá no asilo. Tipo, tem essa variação, às vezes, acontece. Tem um episódio do asilo que a Lisa leva o coloca os velhinhos pra jogar o Wii. O Wii, coloca. Aí eles vão. É. E a mulher não gosta, a dona do asilo não gosta, velho. Eles vão jogar tênis. Porque eles. Não é porque eles estão se divertindo, né? Uma parada assim. Porque aí eles. Porque quando eles se divertem, eles vivem mais, né? Tem essa parada. É muito tenso. Mas além dos velhinhos, tem aí o. Continuando nos velhinhos, né? Tem o Montgomery Burns. Que é o velho rico da cidade, né? O Burns, ele tem uma das histórias mais fantásticas de Simpsons, que é uma sacada que eu achei genial, que é porque ele não morre. Cara, é genial. A história, o resumo é mais ou menos assim. Ele é muito velho, ele tem tipo mais de 100 anos, se não me engano, recentemente. Falam que ele tem mais de 100 anos. E ele não morre, porque ele pegou tantas doenças, mas tantas doenças, que elas acabam travando e se anulando. Ele fala, é como se várias pessoas tentassem passar por uma porta, nenhuma passa. Então ele tipo tem todas as doenças existentes, mas elas estão travadas, elas estão congestionadas e ele não morre. Então ele é tipo imortal, ele é basicamente imortal, cara. É genial, cara. É muito bom. Highlander. O Burns, ele é dono da usina nuclear, né? Que o Homer trabalha. E ele é um dos personagens também que aparecem mais na série. Ele e o Smithers, né? Aparecem bastante. Mas ele, porque ele chamou muita atenção da galera. Porque ele é o velho mal, sabe? O cara que sempre faz as maldades, que manda os cachorros. É, ele é o dono... Ele é o velho Ranzinza. Não, ele é o grande dono da corporação, o capitalista malvado, né? Eu acho muito engraçado, eu ia comentar no final, mas vou falar agora. De vez em quando eles fazem a reunião do Partido Republicano. Que é só os ricaços. Que aí tá o Burns, tá o Krusty, tá mais uns caras ricos de Springfield, o texano rico, né? O ator lá. Ele até compra o time, não é? Não tem aquele que compra o time de basquete, eu acho? Tem, ele compra um time de basquete. Aí ele quer arremessar. Tem um episódio que eles manipulam o Homer pro Homer fazer propaganda do Partido Republicano. É uma piada política, né, com os Estados Unidos, que os Simpsons fazem muito isso e zoam muito. Mas o Burns, ele tem uma história tipo, que ao mesmo tempo você adora ele e odeia ele. Porque ele tem uma história muito, tipo, solitária. Ele tem uma vida muito solitária. Então ele é um cara muito... Qualquer coisinha que você faz pra ele, ele se sente feliz, né? Tanto é que ele tinha um cachorrinho lá, ele uma vez adota o Bart. Tem várias paradas dele. E ele também gosta do sofrimento das pessoas, ele solta cachorro nos caras pra perseguir. Ele, tipo, ele é muito fraco. Ele, tipo, é um senhor muito, mas muito fraco. É não, muito... Tem um episódio que eles estão fazendo um tipo, aqueles rostos na pedra que tem lá dos presidentes dos Estados Unidos. Aí o Homer faz alguma coisa que destrói aquela parada e cai tudo no Sr. Burns. Aí todo mundo pensa que o Sr. Burns morreu, daqui a pouco, tipo, ele aparece, Aí o Smithers pergunta como ele sobreviveu. Aí, tipo, mostra depois que ele ficou... Ele é tão magro que ele ficou entre as pedras. Entre as pedras. Ele sobreviveu comendo insetos. Bizarro. Comendo, tipo, lacraia, escorpião e mamando, amamentando. Se amamentando numa marmota, velho. É muito, muito bizarro. Mas o Sr. Burns, ele tem um assistente, né, que é o Waylon Smithers, que a gente já falou um pouquinho dele, que é o cara gay assumido, né, que... Uhum. É apaixonado pelo Burns. É apaixonado pelo velhinho. Inclusive tem um episódio que é muito engraçado, quando eles pensam que o Abe é gay, eles marcam um encontro às cegas de um Abe com um cara na internet. E aí quando chega é o Smith. É muito comédia isso. Não tem um que o Homer, ele vai morar no bairro gay, e aí tem o Smithers fazendo compra, ele começa a fugir porque ele não quer que as pessoas... Que o Homer descobriu, tá parado assim? É porque no começo ele não era assumido, né? É uma coisa da história que mudou, né? Ele não era assumido e depois ele se assumiu gay. Aí já mudou toda a perspectiva dele. É que assim, os Simpsons tem pouca cronologia, mas quando tem, é alguma coisa assim que muda bastante o personagem. Como o caso da mulher do Flanders, né? Que morreu, a Moody Flanders, é. Falando em Flanders, né? O próximo personagem é o Ned Flanders, que é o crente da cidade. Que é o vizinho do Homer, cara, e o maior coitado. Caraca, é muito engraçado tudo o Homer faz. Cara, é legal que, tipo, o Homer não precisa comprar quase nada da casa, né? Qualquer coisa que ele precisa, ele pega do Flanders. É tudo dele. É uma comédia que ele pega, tem um episódio que ele tá com um copo. Ah, esse aqui é meu copo, ele é a reunião anual dos Flanders, tá no copo. E isso daí retrata mais uma vez uma coisa típica de americano, que é pegar coisa e esquecer de devolver. Do vizinho, né? É, essa relação próxima do vizinho, né? Essa coisa de estar sempre junto. E o Flanders, ele também, ele soma outro estereótipo, que seria daquele cara religioso agressivo. É. Do cara que ele acredita que, assim, é óbvio que é um estereótipo exagerado, mas seria um cara que qualquer coisa é uma aprovação do Senhor, então por isso eu vou aceitar. Entendeu? Exatamente. Tanto, tem um que é, acho que é um dos mais recentes, ou razoavelmente recente, que é quando eles querem, acho que, voltar pra Nova York, alguma coisa assim. E aí ele se usava pra fazer troca de família. Aí ele fala, mas peraí, aí eu acho que o Bart pergunta, mas pai, você vai deixar as três esse cara na nossa casa? Ele, é claro que não. Aí vem os caras e batem na casa do Flanders. Aí ele fala assim, essa é a vontade do Senhor, que assim seja, uma parada assim, sabe? O Flanders é um dos personagens que teve mais mudança na série, porque ele era casado com a Moody, né, mas a Moody morreu por culpa do Homer. Homer matou. Caraca, ela. Né, matou ela acidentalmente no estádio, fez ela cair da arquibancada. E aí, depois de muito tempo que ele ficou viúvo com os dois filhos bobões lá, o Rod e o Todd, ele casou com a senhora Cravapel. Recentemente, né? Raso bem. É, que infelizmente ela vai deixar a série porque a dubladora morreu, né, e não vai mais ter a Cravapel. Mas ele se casou com ela e a Cravapel, ela tinha um caso antigo com o Skinner, né, e os dois terminaram, sério. Eles chegaram a quase casar, tem até o... Sim, quase casaram na Comic Con de Springfield. É verdade. Que ela quase casou com o cara dos quadrinhos também, vestido de Klingon lá. Skinner veio de mulher gato. Mas eles chegaram a se casar e teve uma enquete na internet, né, nos Estados Unidos, pra decidir se eles ficavam juntos ou não, o Flanders e a Cravapel, né? Isso foi muito legal. E a galera decidiu pra eles ficarem juntos, e eles casaram. E aí o Bart teve a infelicidade de ter a professora dele morando do lado dele, né? Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure. Além do Flanders, tem aí o Sideshow Bob, que o Bug já comentou um pouco, que ele era Sideshow do Krusty, né, o palhaço. Mas aí aconteceu um acidente por culpa do Bart, ele perdeu o emprego. E aí, desde então, ele quer matar o Bart. A qualquer custo. Só que ele tá preso e quase sempre ele foge da cadeia, dá um jeito de fugir da cadeia pra tentar matar o Bart. De vários jeitos absurdamente possíveis que podem acontecer. Aí eu lembro, e ele ainda tem todo aquele clichê, tem a hora que ele vai matar, ele fala, não, mas você não vai cantar a música que não sei o quê? Você não vai me contar todo o seu plano? Não, teve... É, exatamente. Eu lembro uma vez que ele capturou o Bart e ele falou... Ok, mas peraí, você não vai me perguntar qual que vai ser o meu plano pra te matar? E ele é, não, ele é todo artista, né? Ele tem uma parada de artista, assim, bem hardcore, né? Então ele quer fazer o negócio da forma mais artística possível, né? Tem um episódio, inclusive, que a família inteira dele ajuda ele a tentar matar o Bart e não consegue, né? Além do side, depois que o Sideshow Bob perde o emprego, vai pra cadeia, quem assume o lugar dele é o Sideshow Mel, né, que é o cara da... tem um osso no cabelo. Quando ele tira o osso, ele mostra, tipo, um cabelo mega liso e sedoso. Quando ele põe o osso. Mas ele não é um personagem muito importante, ele não apareceu tanto aí na série. Não, ele é bem mais terciário, né? Discreto. É, depois do Sideshow Bob temos o Seymour Skinner, né, que é o diretor da escola. Skinner! Que é o cara de 40 anos que mora com a mãe, né? Seymour! Mas aí é novamente o estereótipo levado ao extremo. Ele é tipo o cara que mora com a mãe, ele recebe mesada da mãe, a mãe lava a roupa, tem um que eu não sei o que ele vai comprar. Você não vai comprar isso, ela. Ele, mas é a minha mesada, mãe, eu faço o que eu quiser com ela. E a mãe dele só acaba com ele na frente dos outros, né? E aí tem até um episódio que você descobre que ele não é o Skinner nada, o Skinner é um soldado que morreu, que tinha morrido na guerra. É, ixi, eles quebram toda a cronologia, aí no final o outro cara se mostra um chato, aí no final ele volta a ser Skinner. Tipo... Não, o juiz vem e declara ele Skinner, agora você é Skinner. Aí, beleza. Você é Skinner. E aí ele... E tem um episódio recente também que ele pensa que matou a mãe dele. Que é o Bart e o Homer que estão mancomunados com a velha pra zoar com ele. É muito bom esse episódio. E ele também ele tem essa questão que ele é o diretor da escola, mas ele é aquele diretor que não liga nada pra educação. Ele tem lá um acordo com aquele diretor, reitor, sei lá como é que é o nome daquele maluco da educação lá. É o superintendente Schauber. É. E aí ele caga pra educação, caga pra tudo. Mas eles se preocupam em desviar dinheiro. Tem um episódio que os alunos entram em greve. Ele chama a polícia, daí o cara quer atirar, aí não pode atirar porque é criança. Não tem uma parada que é. O Kumil House fica, não toma o remédio dele, aí ele joga a máquina de cópia pela janela no final. É muito maluco. Aí depois do Skinner tem a Edna Krabappel, né? Que é a senhora K, mais conhecida como senhora K. Que ela é a professora do Bart, que é a mulher que fuma, que é a solteirona, que vive sozinha e odeia dar aula, odeia a profissão. É, depois ela casa com o Flanders, né? E o sonho dela era ter uma loja de cupcakes, cara. Cara, é um sonho tão tranquilo, né? E de novo, é a mulher solteirona que teve seus sonhos destruídos, não conseguiu chegar a lugar nenhum e por isso ela é infeliz. E virou professora. Nunca casou, né? Nunca casou, né? É, então, e ela faz um trabalho que ela não gosta, ela não liga pra educação das crianças, entendeu? Ah, mas tem um caso parecido também, mas não é com o professor, que é o Reverendo Lovejoy, né? Uhum. Que ele é uma crítica ao reverendo que não tá nem aí pros fiéis, que só tá lá pra fazer o dele e ir embora. Tanto é que o Flanders é mega assíduo na igreja e ele, tipo, caga pro Flanders, entendeu? É bom. Várias vezes o Flanders vai pedir ajuda, ele fala, vai pra casa, uma parada, sabe? Ele não quer ajudar. Mas eu gosto muito do Lovejoy porque ele tem aquela questão que ele é um cara que coleciona brinquedo, né? Uhum. Ele coleciona trenzinho na casa dele e ele é casado com uma mulher que é tipo a beata da igreja e é amiga da Marge. É, tipo, tem toda a rede de relacionamentos, vamos dizer assim, né? Você me lembrou agora, eu acho que é no Simpsons. Que tem um episódio que eles fazem o clube do livro, aí vem uma autora inglesa e ela fala, vocês não entendem a minha comédia? Aí ela faz uma cena, tipo do Monty Python, que ela sai correndo, tocando a musiquinha. Vocês não entendem o humor britânico? Aí ela sai correndo, dando volta na mesa, sai, dá volta na árvore, vem o policial, volta pro céu e ela vai embora. Porque ninguém lê o livro. Tá, tem um clube do livro das mulheres lá, mas eu não sei se é o mesmo caso. Mas deve ser. E depois da família Lovejoy aí, temos o Milhouse, né? Bom, Holten. Que tem pais separados. É o menino, o filho de pais separados, que o pai dele é um bosta, né? Não consegue emprego, não tem dinheiro. E a mãe dele... Que leva bullying. E a mãe dele vive arrumando namorados, né? E até ela também não é meio bi também? Não teve uma época que ela pegou as mulheres também, ou não? Eu não lembro, mas ela sempre tá com cara diferente e eles estão sempre brigando. Tem um episódio que é muito comédia, que o Milhouse escuta uma conversa deles. Aí eles dizem, a gente vai ter que fazer isso, vamos se livrar do Milhouse. Que, tipo, os pais dele, tipo, cagam pra ele também, entendeu? Não tem uma parada também que ele acha que... É, que ele acha que os pais vão se juntar. Aí ele não quer que os pais se juntem. Aí ele fala, não, tudo bem, Milhouse. A gente realmente não vai poder juntar. A gente separou por causa de você. Ele fica feliz porque os pais se separaram por causa dele. Tipo, ah, eles me acham importante. Não tem... Tipo, o divórcio deles é culpa do Milhouse. Oh, mas o pai do Milhouse não tinha um emprego maneiro, cara, antes? Não, ele sempre foi fudido. Na verdade, acho que tem uma cronologia também que eles eram casados e separaram, né? Mas eu não sei, mas é uma coisa bem antiga, né, do começo da série, que é tipo, eu era muito moleque, não lembro. É, porque assim... Tipo, até as 5 primeiras temporadas. Todo mundo que tá aqui, ninguém conseguiu ver todos os episódios Simpsons. Não, é impossível isso aí, é humanamente impossível. É raro. Você tem que ser muito fã. E outra, na própria... Mesmo você assistindo todo dia na Fox, não passa, os episódios muito antigos não passam. Não passa. Você teria que comprar DVD é caro, ou baixar... Não, é... Exatamente. É difícil ver todo. Dá muito trabalho. O Milhouse, ele só se fode porque ele é o nerd, tipo, ele não é o mais nerd, porque tem o Ralph, que é o bobinho, e tem aquele outro que eu esqueci o nome, que eles matam ele um episódio também, e depois ele volta. O Martin Prince. E ele tem tendências gays, tanto é que eles chamam ele de Martin Princesa, Martin Boneca. É verdade. Ele tinha um cachorrinho de brinquedo, não tinha aqui. Sim, que ele fez pros velhinhos e aí os velhinhos ficaram viciados no cachorrinho. Não, esse é a foca. Esse é... Não, é uma foca. Ela e o Bart fizeram. E aí troca o fio, ela vira uma foca monstro. Assassina. Bom, mas saindo das crianças, temos o Krusty, o palhaço, né? Que também tem, é uma crítica, né? Porque ele, tipo, ele é o símbolo das crianças, mas ele fora dali, ele é tipo o pior cara do mundo. Ele é um judeu. Ele fuma, ele bebe, ele usa droga. Ele é judeu, né? É isso que eu ia falar. Ele tem 3 mamilos. E ele, tipo, tem aquela cor, né? Tipo, o rosto dele é branco, tem uma parada assim. É, ele tem, tipo, uma maquiagem definitiva, né? Que ele fica branco. Aí tem um que ele quer aparecer na calçada da fama dos judeus, mas ele não tá lá. Aí ele tem que fazer o Hanukkah dele. É, ele tem que fazer o... Além do Krusty, temos aí o cara dos quadrinhos, né? Que é o estereótipo do nerd. Total. Do nerd agressivo. Do nerd agressivo. Que é o nerd que, tipo, que fala mal, que só fala mal de tudo, sabe? Tudo ele detesta, né? Tipo, ele lê as coisas pra falar mal, né? Não tem, não é dele que... É, acho que é o Bart e o Milhouse chegam na loja. Aí eles pedem pra ver um quadrinho mega raro. Aí ele fala, ó, custava 50 centavos. Ele falou, dou 75. Aí, você tá maluco? Essa é a primeira aparição do Homem Radioativo? E não sei o quê? Isso daí, eu sei qual que é. É um dos melhores episódios de Simpsons. É o episódio do Comichão e Coçadinha. Que ele tem uma imagem do Comichão. É o primeiro Comichão que teve. E aí o Bart fala... Que, eu te dou 10 conto nessa imagem do Comichão, né? Ele, você tá maluco? Isso daí é a primeira imagem do Comichão que não sei o que, custa 750 pila. Cara, esse episódio é divino, porque no final das contas ele descobre que o Comichão foi feito por outro cara, dá juiz no meio, nossa, é muito louco. De quadrinhos. O cara dos quadrinhos, ele tá um cara gordão, né, que gordão e barbudo. Que mora sozinho e mora nos fundos da loja dele, né? Ele tem uma loja de... Não é de quadrinhos, é de... Cards de beisebol. Ele é... A loja dele inicialmente é de cards de beisebol. A loja chama o Calabouço do Android, que é uma referência tanto a Star Wars quanto a RPG, né? Então é... E ele adora quadrinhos, ele faz os próprios quadrinhos dele às vezes. Ele é um personagem que podia ser mais explorado, eu acho. Acho que ele aparece menos do que ele deveria. Tem um episódio que é muito maneiro, que ele explica muita coisa, que é um episódio que é também assim, caga foda pra cronologia, mas é porque o Bart tem uma cicatriz em forma de espada na mão. E aí você descobre o passado do Bart, você descobre por que o Ralph é problemático e tem uma parada, esse episódio é muito bom também. Aí, tipo, e ele era e por que ele nunca pode ficar nos fogos, né? Porque ele foi proibido de ficar nos fogos. É, isso aí, exatamente, ele foi proibido. Puta, é muito bom. E que caga pra cronologia foda, porque... E tem também o estereótipo do estrangeiro, né, que é o Apu. O Apu. De indiano, pra Mumbai. Do indiano. E eu quero ver quem é que fala o sobrenome dele. Na Harsh Palestelena. Na raça P. Nossa, não consigo. da raça Pema Petilon. Eu lembro, o episódio mais marcante do Apu é quando ele tenta engravidar e ele não consegue de jeito nenhum. Aí ele e a mulher começam a fazer, tipo, todos os métodos malucos pra engravidar. Aí ele começa a fazer aquele teste de gravidez. Aí era bebê e não bebê. Aí tem um que sai pirata. Aí ele, pirata, não sai pirata. Aí, tipo, a mulher fala, não, pirata também pode. Aí ele tem, tipo, quíntuplos. É quinto ou é oito? Octuplos. E futuramente é melhor ainda, porque os octuplos tem octuplos. Cara, é tipo muito bebê. É muito bebê. É muita criança. É verdade, no futuro. É muita criança. E ele é dono do mercadinho, né? O Quick Mart. E ele vive, tipo, alterando a data de validade dos produtos. De validade, vende coisa estragada. É muito comédia. Bom, além do Apu, nós temos aí o chefe Wiga, né? O clã Silvio. Gordo corrupto. Que é o policial corrupto da cidade. Que é o policial que não faz nada, só come. É o policial gordo que come rosquinhas, né, cara? Come rosquinha. Ele tem dois assistentes, que é o Lu e o outro, esqueci o nome. O Lu sempre, tipo, tenta fazer ele trabalhar e ele sempre se faz de mais esperto que o Lu, né? E ele sempre, tipo, vai dar uma lição, como se ele tivesse correto e o Lu tivesse errado. Tipo, chefe, não é melhor a gente intervir aquele cara roubando uma loja? Não, Lu, nós temos que ficar aqui e fazer alguma coisa, sei lá, tipo, ficar vigiando. É sempre uma parada muito escrota, assim. Tem um episódio muito bom, que é o um episódio que o Bart tava namorando a filha daquele cara lá, que é o ator, Brucutu, lá. E ela termina com ele. Daí eles estão na sorveteria, ela terminando com ele, tipo, e ele chorando, aí o garçom, ah, isso daí eu tô acostumado com isso. Aí vai pra outra mesa, tá o Lu falando que vai abandonar o Iga. Aí o Iga, não, Lu, não me abandone, é porque eu sou gordo, né? E começa a comer mais sorvete. Puta, não, esse episódio, tem um episódio dos dois que é muito engraçado, que é um episódio que, ó... O Homer e a Marge. O plot do episódio é eles começam a comprar coisas e devolver na loja pra pegar crédito. E aí eles estão no restaurante e o Lu tá tipo infiltrado nos gangsters. Aí chega o Riga de policial. E aí, Lu, não sei o quê? Como é que vai a operação e não sei o quê? Aí ele, vamos lá pegar o negócio na mesa aqui antes que acabe. É, ele é muito comédia também, mas ele tem poucos episódios. Um episódio muito bom dele é que a Marge faz o Bart ficar amigo do Ralph, e aí ele vai pra casa do Ralph e descobre as coisas da polícia. É verdade! Aí ele quer pegar a arma, pega... Não, pega a chave mestra da cadeia. Quer pegar a chave mestra da cidade, da cidade, pra abrir todas as portas. E aí eles vão pra um parquinho lá, e aí os Bullies pegam a chave, eles precisam pegar de volta. Bom, além deles dessa família Wiggum, que é muito maluca, também tem a Patty e a Selma Bouvier, né, que a gente já falou um pouquinho. Que eu não sei qual, a gente nunca sabe qual das duas é... Não, mas tem um episódio muito comédia, que é o que o Homer vira cabeleireiro. Aí ele, porque ele vira sem querer, né, tipo, as crianças deixam cair o chiclete no cabelo de uma delas, que tá, as duas estão dormindo, e ele deixa cair o chiclete no cabelo de uma delas. Aí o Homer pega a tesoura de jardim e ele vai arrumar, e tipo, ele arruma e deixa o cabelo dela maravilhoso. Aí a outra olha, tipo, quando ela vê o cabelo maravilhoso, aí ela olha pro Homer e fala, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas Homer... Faz comigo. Aí ele faz uma cara de nojo. Terrível. Ele, que nojo. Aí ela, tô falando do meu cabelo. Não, mas esse episódio é muito bom, que ele vira cabeleireiro. Aí tem uma hora que, tipo, a mulher senta e começa a conversar. Aí ele começa a ficar maluco porque elas não param de falar. E ele fica, aham, meu Deus. Não, espera que ele tenta estragar o cabelo da mulher e, tipo, fica muito melhor que tava, entendeu? Ele não consegue. Ah, é, ele fala, ah, eu sei como acabar com isso, tipo, ele, é só zoar. É, ele tenta estragar, mas ele não consegue. Aí, além da parte da Selma, nós temos aí o Barney Grumble, né, que é o bêbado da cidade. Tem um episódio de Nova York. Episódio de Nova York, que é tudo culpa dele, né? Que é o que ele tem que ficar, que ele tem que ficar sóbrio, aí ele começa a ficar maluco, e daí... Aí ele pega o carro do Homer e, tipo, aparece semanas depois, né, e aí o Homer recebe... aí o Homer recebe a multa dizendo que o carro dele tá em Nova York. Aí tem que ir lá pra Nova York buscar o carro. Ele tá preso no meio de um parque. Ele tá tipo... Não, O carro tá no, entre as torres gêmeas, porque na época ainda não tinham caído as torres. Entre as torres gêmeas. E aí ele quer ir no banheiro, e o cara... Ele quer ir no banheiro. Mano, é muito bom esse episódio. E aí, só que ele tem que esperar o cara vir pra tirar a trava da roda. Aí bem no momento que ele vai no banheiro e volta, tá do carro. Não, ele sobe em uma torre e quando ele chega no último andar, ele descobre que o banheiro fica na outra. É na outra. Aí quando ele vai no banheiro e volta, o cara do trânsito já passou. Aí ele pega, fode todo o carro dele quebra inteiro nesse episódio. Ele começa a andar com a trava. É muito engraçado. E ele fala que nunca mais vai voltar pra Nova York. Na verdade, ele já não queria voltar, né? Porque assim, Nova York era a cidade maior. Maldita já. É, na verdade, Simpsons, eles têm uma listinha de lugares que eles não podem visitar mais, né? Bizarro. Não, mas Nova York ele não quer ir, ele não quer voltar pra Nova York. É, exatamente. É. Além disso, o Barney, se não me engano, ele sóbrio, ele é tipo um gênio, ele é tipo... Ele é tipo, ô cara. Tem um episódio que o Homer vai pra Marinha, que é muito comédia, que a mãe do Barney trabalha na Marinha. E aí o Homer, tipo, põe a foto da Marge, né, de baby doll na parede. Aí ele olha do Barney, tá tipo uma foto do Homer de baby doll. É muito... Aí o Homer olha pra ele com uma cara de... Que é isso, cara? É o que ele entra pra Marinha. Ele, o Barney, o Moe e mais um. Eu não lembro quem é. E aí eles, o Homer capitão lá. Ele, é uma sátira tanto a Marinha quanto a Star Trek. Novo Star Trek. Mas é muito comédia. Tem também, além do Barney, tem o Nelson Bundes, né, que é o Ahá, que é o menino pobre e, ao mesmo tempo, o valentão, né, da escola. Só tem a mãe é tipo uma drogada, uma parada assim. A mãe dele é prostituta, trabalha numa casa de dança, e o pai dele saiu pra comprar cigarro e nunca voltou, e ele espera o pai dele até hoje. Eu conheço essa história, só que em working. E tem um episódio que ele começa, que ele abre uma empresa de fazer bicicleta. E a Lisa financia. A Lisa financia com a herança adiantada que ela ganhou do vovô. Que é tipo $50 pra cada um. É o dinheiro da vida inteira dele. E aí ele ameaça largar a escola e ela tenta impedir ele. É legalzinho. Além do Nelson, a gente já tá chegando no final, mas tem muito personagem ainda pra falar, mas a gente não vai poder falar de todas, né? Porque não dá. Claro. Tem aí o Comichão e Coçadinha, né? Que é tipo o Tom e Jerry, só que mais... From Hell, né, velho? Mais From Hell. Comichão e Coçadinha seria realmente uma crítica aos programas de televisão infantis, né? Que estão se tornando cada vez mais violentos e sem conteúdo. E, tipo, tá todo mundo ok. As crianças acham mega engraçado o rato matando o gato de formas absurdas e incrivelmente violentas. E ninguém tá nem aí. Violentas, é. Tem um que é... Tem uma das mortes que eu não lembro o que é assim. Eu acho que é o... Qual que é o coçadinho é o rato, não é? É o rato, é. Então, eu sei que o comichão, ele se apaixona. Aí ele tá num piquenique. Aí o coçadinho vai lá, mata ele. Faz a alma deles... Ele suga a alma dele pra um aspirador de pó, manda pro inferno, explode a alma dele. Tem uma parada que é muito agressiva. Ele mata ele, tipo, em cinco formas, de cinco níveis. Vezes, né? E cinco níveis de vida diferente, cara. E tem também os bichinhos da família que o Mugi pediu pra eu colocar, né? Que são o Bola de Neve 2. Porque já teve um que já foi contado a história dele. Que ele tá enterrado no quintal, inclusive. E tem o ajudante de Papai Noel, que é o cachorro, que mata o pombo. A Velha dos Gatos, é. A Velha dos Gatos eu não pus aqui, porque ela não aparece muito, né? Ela tem uma história maneira também, ela era uma mulher de sucesso, não é uma parada assim. É. Tem um episódio que ela tipo, meio que troca com a Marge. A Marge, tipo, ela vira uma mulher de sucesso de novo. Aí a Marge começa a cuidar dos gatos e a Marge começa a ficar louca igual ela. Ela atira gato, atira... Atira gato? Ela atira... Ela... Tem um episódio que ela tá no filme até, que ela tá lavando os gatos no lago. Tipo, uma lavadora de gato. É muito comédia. Coitada da Velha dos Gatos. Bom, a gente já falou muito dos personagens... Tem vários personagens que a gente não falou, né? Ainda tem muitos personagens. Mas aí, vocês que estão ouvindo, que conhecem algum personagem que acha que merecia, complementem, fale dele nos comentários, por favor. Quem sabe a gente não esqueceu um personagem muito bom, né? Uhum. É isso aí. Bom, vamos continuar o podcast, vamos falar um pouquinho dos temas de abertura. Oh yeah, uma das melhores coisas. Vamos falar um pouquinho das aberturas, porque os Simpsons, cada episódio tem uma cena de abertura diferente, né? E eu queria que vocês comentassem pra mim quais que vocês acham mais engraçadas, mais legais. Eu gosto muito das de finais de ano. Geralmente sempre envolve, tipo, as coisas temáticas de final de ano, né? Papai Noel, essas coisas. E elas são melhorzinhas, eu acho. Elas são bem mais pensadas com a temática, né? Eu acho que das que eu vi, a que eu mais gostei até hoje é a que eles invadem o museu. Ah, sim, sim, sim. Tem um legal que eu gosto muito, que é eles perseguindo o sofá. Que é o sofá foge deles. Mas nessa última temporada, nessa 25ª temporada, eu acho que por ser a 25ª, né, por ser especial, eles fizeram umas aberturas muito boas que chamaram muita atenção da galera. Teve aquela versão do aquela zoeira com o Hobbit. Sim, pô, é essa do Hobbit genial, cara. Que o Mo é o Gollum, que o Mo é o Gollum. Tem também aquela que eles fizeram dos filmes de terror, que é sensacional. Quem mais, né? Que foi do especial de Dia das Bruxas, né? Tem a que é sempre marcada por ser... A do Dia das Bruxas, que é do Del Toro, né? Que tem, tipo, altas referências a tudo. Isso. Nossa. Tem tudo, é. Tem uma que é sempre marcada por ser polêmica, que é a das crianças da China. Puta, essa é muito boa, velho, que são as crianças chinesas trabalhando nas paradas dos Simpsons, né? É, porque isso é uma coisa, os Simpsons, eles sempre zoam a Fox, que é a editora deles. É a editora, não, é a produtora. Então, várias vezes, essa merda tinha que ser da Fox, que não sei o quê, a Fox faz isso, a Fox faz aquilo, né? Eles sempre zoam a própria Fox. Sim, eles zoam demais, às vezes eles até pegam pesado com a Fox, né? Mas a Fox não tá nem aí. E tem um que eu gosto, que é foi uma série que eles fizeram, que eles pegaram desenhos de artistas mesmo, né, baseado nos Simpsons, e fizeram vários mini desenhos, assim, tipo, aberturas diferentes, com traços diferentes dos personagens. Tipo, não tem nada assim marcante, mas é legal que é bem diferente do normal, né? Em 2007, os Simpsons tiveram um filme que todo mundo conhece, todo mundo adora, que é o Peraí. Porco-Aranha. Peraí. Porco-Aranha. Tem o Valeu, Dona Peituda. E tem a participação do Green Day. É verdade, eles tocam o tema, né? É, tocam o tema e morrem. O lago dissolve-o. Essa parte do filme tem uma muito boa, que é a parte que o Bart tá tentando fazer avalanche com palma. E aí a Lisa tá toda preocupada, não, mas vai dar merda, ele vira Lisa, bota a palma também para o seu pai. Não, olha que legal, bata a palma para o Alasca. E o Homer nos toca, né? O filme é muito bom, ele tem uma premissa muito legal, que ao mesmo tempo que é uma puta de uma zoeira, ele mostra o valor familiar morte, né? Eu acho o filme do Simpsons foi muito bem roteirizado, vamos dizer assim. Porque ele é um filme que você assiste 500 milhões de vezes e não cansa de ver, né? E além disso, ele tem uma piada genial com ele mesmo, que no final aparece o Homer, pô, mas a gente pagou pra ver mesmo isso aqui, é a mesma coisa da televisão? Porque o filme, ele é meio que um episódio gigante de Simpsons, né? Ele não foge muito do que ele é. Mas, e fora que ele tem a melhor abertura de todas, que é nananana, nananana, nananana. É uma boa, mas esse filme tem uma curiosidade também, que é o seguinte, uma dos conflitos do filme é que cai uma grande redoma de vidro sobre a cidade de Springfield, né? E isso era o tema de um livro que o Stephen King estava escrevendo há muito tempo e depois ele lançou, que é o Under the Dome. E assim, incrivelmente, os dois não tinha relação de um com o outro. Mas os Simpsons fizeram, tipo, antes dele lançar. E ele falou, porra, tô escrevendo a parada há 10 anos, eu tô escrevendo a porra do livro. E os caras fizeram. Tanto que tem uma série do Under the Dome, que tem até o Hank, que é do Breaking Bad. Mas, assim, não tem, eles não têm relação direta, por incrível que pareça. Entendeu? Não, foi uma não, puta coincidência. Foi uma puta, não foi uma zoeira, né? Não, mas foi, poderia ter sido. Poderia ter sido, mas foi muito foda. Uma coisa que eu gosto muito do filme dos Simpsons também é que, tipo, tem uma cena que é engraçadíssima, que é a do... que eles estão no tipo, numa lojinha do posto, e aí, tipo, a Marge começa a pedir as coisas no mercado... No, pro cara, pro atendente. E aí, toda tipo, tem uma foto deles lá atrás e o cara não vê. De procurado. É. Aí, tipo, no, ela começa a pedir coisa que tá na frente, o Bart vai lá atrás e desenha. Faz um desenho na família. E, tipo, logo depois entra uma família idêntica ao desenho do Bart. Aí fala, meu Deus, são eles. São eles. É o desenho. E eles são presos, é muito comédia. Tem também a cena dos policiais, que ela tá andando sozinha à noite. Aí para o carro da polícia, ela pensa que, tipo, eles vão prender ela. As policiais saem do carro e começam a se beijar. É muito comédia. Não, esse filme é muito bom, cara. Assistam. Se você é humano e ainda não assistiu, assistam. Além disso, os Simpsons tem uma vasta gama de jogos de videogame que eu gosto muito, principalmente do que é de luta livre deles. Cara, que é do PlayStation, é muito maneiro, velho. O jogo é muito bom. O Apu, ele é roubadaço. O Apu... O Apu é muito forte, ele e o Bumblebee lá. Eles tentaram, um tempo atrás, fazer um jogo de Simpsons meio que no estilão de GTA, sabe? Mundo aberto, com uma Springfield. É o Hit, é Hit and Run, se não me engano. Mas acho que não deu muito certo, né? Eu nunca joguei, eu não sei como é. Não, ele é divertidinho. É do PS2, eu acho. Ele é bem divertido, mas é aquela coisa. É, não vale um jogo completo. Você fala, puta, um puta jogo. Não, ele é divertido pelas referências e tal. É, você estranha um pouco porque Simpsons é muito bom dublado. Né, uhum. A dublagem brasileira Simpsons é fantástica. E aí quando você vê o inglês, ela é uma daquelas coisas que o inglês não é tão legal. Apesar de ser, obviamente, a língua original, a gente tá tão muito acostumado com o português, né? As frases clássicas, a gente brasileiro sabe as frases clássicas dos personagens em português, né? Exatamente, as vozes a gente tá acostumado, né? Mas, então isso você estranha um pouco nos jogos, mas os jogos são bons. Vale a pena dar uma olhadinha, assim, revisitar um pouco. Tem Beat'em Up do Simpsons também, é bem legal. Tem os joguinhos mais antigos, o Bart Nightmare também. Eu tenho esse jogo, cara, de Super Nintendo. Isso, sim. Bom, mas é isso aí. Agora vamos começar a entrar na reta final desse podcast que já está enorme, né? E eu quero perguntar pra cada um, começando pelo Panda, qual é o seu personagem preferido, principal, né, dos principais, primeiro, vamos com calma. Qual é o seu personagem principal preferido e por quê? Eu acho que é o Homer, cara. Por causa da maneira idiota e simples dele, né? De ser, porque, de todos, queira ou não, ele é o cara que se destaca mesmo. Não tem jeito. É aquele jeitão dele, tipo, de ver o mundo de uma maneira simples e totalmente deturpada, né, cara? Totalmente errada a maneira de ver. Mas, tipo, é o cara que, tipo, te faz rir com qualquer merda que ele faça. Inclusive pregar um prego na coxa. Inclusive comendo flor, né? Comendo flor no banheiro. Comer flor no banheiro. Bom, é isso aí. Agora a cabeça. Então, seja breve, hein, cabeça. Vamos lá, vou tentar. O meu personagem favorito como construção, eu acho que é a Lisa. Eu acho que, assim, a Lisa é o personagem, talvez, do ponto de vista de crítica, do ponto de vista de colocar alguns pontos, de transformar a série em algo um pouco mais profundo e mais sério. Eu considero a Lisa, os episódios dela são muito bons, porque eles mesclam, apesar dela ser muito adulta por um lado, às vezes ela é muito, ela ainda é criança, né? Às vezes você esquece que ela é criança, então ela tem os seus egoísmos, seus problemas. Mas, assim, do ponto de vista de carisma, é o Homer. Assim, não tem como você não gostar do Homer. Ele é incrivelmente carismático por ser completamente idiota, entendeu? Idiota, simplesmente idiota. Simplesmente idiota, cara. Então não tem como você não gostar. E ele não é um idiota, tipo, idiota escrachado, né? Ele é um idiota. Ele é um idiota inocente, sabe? Ele é inocente, apesar das loucuras que ele faz, né? E ele só quer fazer o certo, mas ele caga tudo, entendeu? Ele caga tudo. Pô, Mugi, você. Ah, não fujo muito da regra, não. Ainda mais porque eu já falei aqui, eu sou Homer brasileiro, né? Então... Que bom. É óbvio que o personagem que eu mais gosto dos Simpsons, ou Simpsons, né? Família Simpson, é o Homer. E, cara, realmente, tudo que o pessoal falou aí é verdade. Eu sempre falei assim, não só em Simpsons, em muita coisa. O que eu gosto muito mesmo é de comédia. Eu gosto de rir. E o, como eu gosto de comédia, o ponto alto da comédia dos Simpsons é o Homer, né? Então, não tem como não gostar dele. Não tem como não, né? Não tem como. Bom, eu vou entrar no time do Cabeça. Minha personagem preferida é a Lisa. Não só como construção, eu acho que por identificação também, porque é o que eu falei, é o irmão do meio esquecido, né? Então eu sei o que ela, eu entendo o que ela passa, né? É o não popular, o que fica sozinho, então eu sei muito bem o que a Lisa sofre, né? Então por isso ela é minha personagem preferida. Agora a próxima pergunta é: qual é o seu personagem secundário preferido e por quê? Começa aí, Moon. Cara, puta, secundário, velho. Ai, caralho. Eu acho que eu vou ficar com dois. É uma dupla. Comichão e Coçadinha. Eu gosto muito deles. Eu gosto muito. Comichão e Coçadinha. Eu devia ter um DVD inteiro só com os episódios de Comichão. só com os episódios de Comichão e Coçadinha. Fácil, velho. Eu gosto muito deles. Como que o pessoal falou aqui, eles escracham muito com os desenhos atuais, né? Ele pega realmente o que o Tom e Jerry mostrava, só que... Na verdade, assim, não atuais, né? Porque ele é... Eu acho que o conceito do Comichão e Coçadinha, ele é bem antigo. Hoje em dia você não tem desenhos violentos mais infantis. Não tem. Mais ou menos, né? Mas enfim. Não tem, cara. Infantil voltado pra criança, enfim. Não tem. Se você pegar o Tom e Jerry, o Pica-Pau, esses clássicos, que é da época atual quando o Simpsons começou, né? Vamos lá. Da época atual quando o Simpsons começou. E lá vamos nós. Nossa, não entendi, não fez nada sentido nessa. É que na verdade, quando o Simpsons começou, esses desenhos já tinham aí seus 20, 30 anos, né? Quando começou o Simpsons. Mas ainda passava, era o que passava ainda. Mas passava. Mas ainda passa até hoje, né? Então... E o Tom Jerry era muito violento, só que ninguém dava... atenção a isso, né? Porque, pô, você via... Ninguém via a violência, né, do Tom e Jerry, isso é verdade. Você via o Jerry assucrinando a vida do Tom, né? Quem percebia que fosse aquilo for real, né? Tipo, pra valer, cara, aquele gato já estaria morto milhões de vezes no episódio. Mas enfim, Panda, seu personagem coadjuvante preferido do Simpsons? Cara, eu acho que o meu personagem favorito é o Nelson. Porque, cara, é justamente por causa da questão da... Você fazia bullying com os outros, que eu tô ligado. Japonês do bullying. Japa bullying, japa bullying. Bullying. Bullying. Japa não, bullying. Eu gosto do Nelson por causa das sacadas que tem com ele, da forma do bullying. E tipo, da questão de comédia que geralmente tem com as cenas dele. Ah, que nem a gente já comentou a cena dos drops, que é muito engraçado. Quem tá tomando uma anticoncepcional da margem. Muito boa. Cara, que bizarro, né, velho? E tipo, então, e assim, as cenas que ele tá, geralmente gera muita piada, velho. Então eu gosto muito do Nelson. Mas ele só aparece na hora da piada, né? Na cena séria ele não aparece. Pelo menos, não, nem que seja por um ha ha. Exatamente. Embora, né? Ele tá fazendo alguma coisa que ele ri, né? E sai correndo, dá a volta no quarteirão só pra rir de novo. Ele ha ha. Bom, e você, Cabeça? Qual é o seu coadjuvante preferido? Cara, eu queria muito poder falar que é, por exemplo, Mo O'Byrne. Mas eu não sei porquê, cara. O meu favorito é ha ha. É isso, homem. É o Lenny. Cara, eu adoro o Lenny. Eu não sei... E eu sei que é por causa da voz que fizeram aqui no Brasil. E ele imita... Você imita certinho, velho. Ah, homem. Cara, é muito... Eu acho muito engraçado, velho. Às vezes ele não faz nada, mas só dele falar daquele jeito dele, velho. Com aquele sotaque nordestino mega bizarro, velho. Eu dou muita risada. Um dia você quer conhecer o dublador desse cara, né? Parabéns, assim. Porque, cara, é muito bom, cara. Às vezes ele não fala nada demais, mas só a voz já me faz dar risada, entendeu, cara? Bom, O meu personagem secundário preferido, como ninguém falou, eu já queria falar dele de qualquer jeito, é o Mo. Não tem por que não ser o Mo. O Mo. Por sinal, tá passando agora na Fox o que eles conhecem o Mo pobre lá. Porque eles são amigos, todas crianças amigos, e o Mo é tipo um cara pobre, com espingarda. Tem um episódio, tem uma abertura que tá toda a família sentada e tá só o Mo. Tipo, todo mundo tem a cara do Mo. Aí ele... O Cislax. Aí ele, já foi cancelado. Não teria chance. O Mo era pra ele ser famoso, que ele era ator mirim. Ele fez os batutinhas. E aí, quando chegou na hora dele fazer a cena, o Alfafa roubou a cena e ele matou o Alfafa. Cara, sabe... Não, sabe qual é o episódio legal? É o Homer... do Brasil, que o Homer é sequestrado. Aí ele liga pro Mo. Tipo, ele liga pro Burns, você tem 50 mil? Aí o Burns desliga na cara dele. Aí ele liga pro Mo. Aí o Mo... Homer, você tem 50 mil? Aí ele... Aí ele liga pro Flanders, você tem 100 mil? É muito comédia também. Tem um episódio... É só zoeira. Um episódio também que ele tá... O Tony Gordo leva um tiro lá e ele começa a cuidar dos negócios pro filho do Tony Gordo. Aí ele vai fazer uma cobrança de um cara que tá devendo. Aí é o Mo. É verdade. Aí ele chega no Mo, está devendo 50 pratas pro Tony Gordo, pague agora. Aí tá bom, só deixa eu falar com meus clientes que não pagam. Aí ele pega, Homer, você tá me devendo, a máfia está atrás de mim, você tá me devendo, paga aqueles 50, 50 dólares que você tá me devendo. O Homer paga ele, aí quando ele vira, aqui, mas eu só tenho 25, tá? Aí tá bom, por enquanto fica bem. Eu quero saber agora quais episódios são inesquecíveis pra vocês. Ó, eu escolheria aí esse que conta a história do porquê que o Burns não morre, que foi um episódio que eu dei muita risada, porque foi uma parada, assim. Foi um nível de escrotidão de piada que eu nem imaginava que ia chegar. Tipo, o cara tem todas as doenças do mundo. E eu vou citar um recente, que pelo menos recentemente fez a gente dar muita risada, que é o do Brasil, Não Foi Pênalti. Não foi pênalti, boa. Rolou uma piada. A gente passou a Copa inteira assistindo. Qualquer coisa não foi pênalti. Não é qualquer coisa. Qualquer vez que o Neymar caía no chão, não foi pênalti. Não, qualquer um. Não precisava ser o El Divo. Não, qualquer um. Qualquer um caía e não foi pênalti, El Divo. É um episódio muito bom, cara. Eu acho que eu vou ficar com o episódio que eles fazem uma que o Homer descobre a parede mágica que tem na casa dele e ele cai no... Ele vai pro mundo 3D. Esse episódio acho que é de Halloween, esse episódio. É especial de Halloween. É um especial de Halloween. Que aí no fim ele joga uma parada que zoa o plano do espaço 3D onde ele tá. Tanto que dá até uma zoada no filme do Tron. O antigão, né? Não o novo, o antigão. Que eles perguntam, onde você tá, Homer? É um lugar esquisito, como é aí? Vocês viram aquele filme, Tron? Aí todo mundo, não. Ninguém viu, eu vou, né? Escolher um que eu gosto também, eu gosto bastante do Sideshow Bob, né? Então eu vou escolher aquele que o Sideshow Bob, ele compra uma casa vizinha dos Simpsons, né? Ah, ele se faz passar. Ah, que ele rouba o rosto do cara. Isso, exatamente. Ele fica com a face do Walt. Ele tenta matar o Bart na divisa de 5 estados de Springfield, né? Exato, isso é muito bom, cara. É, porque daí a competência, ninguém sabe de onde vai ser a competência. Puta, que genial, cara. Que essa sacada é muito boa. Exato. E um mais recente também vou escolher é aquele... Que é o último especial de Natal que tem, que é o... Que a Maggie tem um filho... Ah, que é o do futuro, é o do futuro. Ele é do não futuro, é o último. Exatamente. Ele tem uns 2 anos já, esse episódio. Esse episódio é muito legal, do futuro. Não, mas é o último especial de Natal do futuro. Caraca, é o último especial de Natal do futuro. Sim, sim. É porque tem vários episódios que se passam no futuro. Tem um outro também que eles... Que o Bart e a Lisa se imaginam adolescentes. E aí o Bart tá com uma namorada lá, que é uma personagem qualquer, e a Lisa tá indecisa se ela fica com o Milhouse ou com o Nelson. É, eu gosto bastante dos episódios do futuro, porque eles, querendo ou não, eles seguem uma cronologia certa, né? Acho que o outro episódio que eu não falei, que eu não citei, mas tem um pedaço de futuro também, que é o episódio que eu ia ficar, que é o episódio do relógio mágico. Puta, muito bom, que eles param o tempo e quebram o relógio. Ah, também é Dia das Bruxas, que o Bart e o Milhouse ficam adultos, né? Também é Dia das Bruxas. O meu primeiro preferido é o da Lady Gaga. Que ela fica indo atrás da Lisa e a Lisa não quer saber dela. Não, mas tem uma puta mensagem esse episódio, cara. Que ela dá pra Lisa, que a Lisa tem todos os problemas sociais dela lá. E é aquilo, ela chama todo mundo de monstrinho, né? Que é o Little Monster lá da Lady Gaga. E a Lisa não tá nem aí pra ela, quer que se foda, né? E no final, o Mo fala que ele também quer ajuda. E a Lady Gaga fala, não, você não. É muito bom esse episódio. Apesar da mensagem ter a zoeira também, né? Como sempre. E tem o último, que eu gosto muito, que é recente, que é o que passou... Que eu acho que marcou, porque eu assisti ele e adorei esse episódio. Passou, inclusive, por esses dias na Fox, que é o episódio do cara dos quadrinhos. Cara... É um episódio que ele se apaixona por uma menina japonesa que gosta, desenha mangá. Faz mangá. Cara, é um episódio tão, tipo, bem construído. Tem mais referência ao Japão do que o próprio episódio que eles vão pro Japão, sabe? Exato. Ele é mais real ao Japão. Tipo, ele mostra muito da cultura japonesa, da cultura histórica, né, japonesa, da mitologia, da parte de yokais, de monstros, de lendas. E é muito legal que, tipo, ele tem uma mensagem legal que o pai da menina, ele é o vilão do episódio, e depois ele percebe como ele é o vilão e muda, né? E aí no final você fica, puta, será que ele vai casar mesmo? Muito legal, cara. Eu acho que é um episódio que, pra mim, nessa temporada, apesar de ter aquele da Copa do Mundo, que foi muito bom também, mas esse episódio conseguiu superar aquele, foi um dos melhores dessa temporada, eu adorei. Foi mesmo, foi muito bom esse episódio. E você vê que até o cara dos quadrinhos tem chance, né? Então eu também tenho chance. Mas é isso aí, vamos entrar aí nas considerações finais. Eu quero saber aí o que Simpsons representa pra cada um de vocês. Eu acho que assim, desse tipo de comédia, que é essa comédia mais crítica, mais baixa, vamos colocar assim, que é essa comédia mais ácida, eu não tive, por exemplo, tanto contato com South Park, que tá dentro desse gênero, ou por exemplo com Family Guy, ou com os outros derivados, mas eu tive muito contato com Simpsons. É uma série que eu gostei muito. Eu lembro que assim, uma coisa que eu sempre quis ter era, sempre que me dava vontade de ter, era os DVDs do Simpsons pra poder ver tudo. Sabe aquela coisa de, pô, eu quero ver tudo que tem disso aqui? Passar, desde que eu via na TV aberta, até depois quando eu tive a TV a cabo e pude ver na TV a cabo, Simpsons é uma série que eu sempre gostei muito. É claro... A gente assiste pela comédia, e a comédia de Simpsons é muito boa, é uma comédia escrachada, de crítica, uma comédia até idiota, se você for pensar pra ver, por exemplo, se eu pego e mostro pro meu pai acha totalmente idiota, entendeu? Ele não gosta. Porque você tem que ter essa questão de você querer, de certa forma, acabar se zoando, entendeu? Porque quando o Simpsons zoa alguma coisa, que às vezes é uma coisa que você gosta, ou que você se identifica, entendeu? Principalmente nos estereótipos de a criança levada, o religioso, não sei o que, você acaba vendo os estereótipos da vida real, as críticas da forma como eles fazem, e você acaba dando risada com isso e vendo como... Porra, eu queria que tivesse aqueles programas infantis que passavam quando eles vieram pro Brasil, a TV brasileira. That's show, cara. Muito bom, né, cara? Aquele episódio recente que a mina tá se esfregando na letra C, e aí ela vira uma letra E, né? Nossa! É verdade, o C vira uma letra E. E isso acontece, porque na nossa ideia, né... Na nossa infância, a gente tinha mulheres seminuas aí que faziam programas infantis. Mas, e assim, o legal é que quanto mais você ri de Simpsons, mais você vê como o nosso mundo tá uma merda. Porque eles são, tipo, reflexo do nosso mundo, entendeu? Então eu acho que essa comédia é ácida e, ao mesmo tempo, foda-se. A gente vai ter... Olha, a gente vai mostrar uma coisa legal, mas no final a gente vai subverter tudo e foda-se. Entendeu? Como o Kiba falou, o próprio episódio da Lady Gaga, que não, todos merecem atenção, não sei o que. Aí vai o Mo, não, você não. Porque você é zoado demais, entendeu? Então, você tentar trazer uma coisa séria e depois você subverter isso e foda-se com isso. É isso que eu gosto de Simpsons, entendeu? Eu não traçar comparações, que provavelmente alguém vai fazer, mas eu gosto mais de Family Guy, mas eu gosto mais de South Park. Mas assim, eu não vou fazer isso, porque eu acho que é desnecessário. Eu acho que cada série aí tem a sua, o seu diferencial e a sua importância. Talvez Simpsons tenha sido a primeira dessa e abriu portas pra muitas outras. Tanto que tá aí até hoje, né, cara? Então, o que eu fecho aqui, cara, assista essa porra logo, tudo. Baixa tudo e assiste, filha da puta. Tudo. E se você não puder assistir, assiste na Fox ou na Band. Na Band passa direto, na Fox é overdose de Simpsons. Assiste lá. Bem, olha, eu vou falar que uma coisa que todo mundo aqui, eu acho que escuta o Projeto X, já sabe, né? Eu gosto muito de programas de comédia, né? Se for pra escolher entre assistir, sei lá, um drama, um terror, qualquer outro gênero, eu vou optar sempre primeiro pela comédia. A não ser que eu não ache mais nada de comédia, eu vou assistir outra coisa. Eu gosto muito de comédia, gosto muito de comédia que a pessoa zoa com ela mesma. Por exemplo, é aquele idiota que se auto-zoa, ele brinca com ele mesmo pelo fato dele ser gordo, ele brinca com ele mesmo pelo fato dele ser idiota, por ele não entender. É engraçado porque ele é gordo. É engraçado porque ele é gordo, né? Mas eu gosto muito dessa coisa. Eu gosto de rir quando eu tô vendo alguma coisa. E Simpsons, cara, me faz ir do início ao fim. Outra coisa que eu gosto muito de Simpsons é aquela ideia que ele tem de... Ele tem um início, meio e fim totalmente diferente de um início, meio e fim de qualquer outra coisa. Porque ele tem um início com uma história inicial que puxa uma outra história... O início nunca tem a ver com aonde ele vai chegar. Nunca. Tem o cenário que ele começa numa história e termina em outra que não tem nada a ver, né? E tem o cenário que ele começa duas histórias ao mesmo tempo. Que, tipo, você tem um protagonista pra um lado e um protagonista pro outro. Tipo, cada um tá vivendo uma história diferente, as duas histórias se misturam no final, mas terminam diferentes, entendeu? É uma questão que eu ia comentar até depois, mas eu vou comentar, aproveitar que o Mugi puxou isso e comentar em cima dele, que é como se fosse uma conversa normal, cara. Você vai conversando, você começa a falar de uma parada, uma coisinha puxa outra conversa totalmente nada a ver, mas que puxou por causa de uma coisinha que tinha relação com aquele papo que você tava falando antes. Isso, exatamente. E é isso, tipo, mesmo. É esse desenrolar que o Simpson tem, mais ou menos. É essa questão de... Parece uma conversa do dia a dia, sei lá. Essa estrutura de episódios, que é bem típica de Simpsons, né? O fato de uma comédia inocente e idiota ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito de comédia e Simpsons, ele transborda a comédia. Não é isso aí. É isso aí. Vai lá, Panda. Bom, eu vou aí na onda do Mug do Cabeça. Eu não acho nem essa... O Mook falou em comédia simples, idiota, mas eu acho uma comédia assim, mais... eu gosto muito do Simpsons porque ele é uma comédia mais um pouco mais sutil do que a gente tem hoje, por exemplo, que são comédias muito forçadas, eu acho, pelo menos. Por exemplo, eu gosto muito de South Park, mas tem coisas em South Park... Eu acompanho muito South Park, sempre que eu posso, eu paro. Quando eu tinha Netflix, eu parei pra ver 5 temporadas diretas que eu não tinha visto. E só que, assim, o South Park, ele é forçado em algumas questões. Ele apela pra violência, ele é apelativo. E é uma coisa... Cara, tem paradas em South Park que você termina e você fala, cara, eu sou uma pessoa pior. Depois pior, disso, cara, exato. É muito... Exato, eu ri disso, cara. Eu sou muito lixo do social, né? Que ele apela pro humor negro, ele apela pra violência. E isso é uma coisa que o Simpsons não faz. Ele não é apelativo. Ele não é forçado. Ele puxa menos pra esse lado. E mesmo assim ele é bom. Ele mostra que ele é uma série que não precisa depender dessas coisas pra ser popular, pra ganhar espectadores aí, pra ter uma fanbase que o Simpsons tem hoje, né? Que é muito grande. E ele é assim, é uma série que qualquer um pode ver, independente do, né, classe, independente da tribo que faça parte. Tribo? Tribos. a palavra da moda era tribo, né? Você tinha... Indígena, se você é... Pra Caraca. Mim, antes, tribo era só tribo indígena, mas parece que virou tribo, é pra qualquer agrupamento agora. Se você é daqui da UAN, você pode assistir também. Mas... eu vou talvez levantar uma ressalva aqui, que se você faz parte de algumas minorias, você talvez se sinta ofendido. Tais como, talvez, por exemplo, cristãos, não que não são minorias, mas judeus, mulheres, às vezes em alguns episódios, vegetarianos, Esse tipo, mas, talvez... Mas é uma parada mais leve ainda, se for comparado com... Sim, não é South Park. É. South Park é agressivaço. É pesado, cara, é agressivaço. É, mas é que assim, o Simpsons é uma parada que ele estereotipa, assim, a não só a minoria, como tudo, né? Ele estereotipa tudo. Sim, sim. É, ele é aquele estereótipo agressivo. Ele pega aquilo e subverte de uma maneira assim. Ele vai exaltar algum ponto daquilo de uma maneira a ficar muito escrachado. Então, quer dizer, é o religioso mega fanático que tudo ele acredita que vai ser, que é Deus. Desde o prefeito corrupto que não faz nada além de comer modelos, desviar dinheiro, entendeu? Então, assim, são estereótipos extremamente esticados pra causar realmente essa piada, né? Pra causar a comédia da série. Exato, exato. E eu acho que é isso que esse sentimento que a gente tem por Simpsons, né, cara? Essa... A gente se torna fã mesmo da série por causa dessas coisas. Ele é... Perto do que a gente tem hoje, ele é bem, bem maneirado, só que ele acaba escrachando tudo mesmo, todos os estereótipos. A minha consideração final é que, assim, eu adoro Simpsons pelo fato de que eles têm um estereótipo que às vezes ofende. Não posso negar que isso exista, porque isso existe de fato. As pessoas às vezes vão se sentir ofendidas por alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele tem uma crítica muito forte, muito pesada a sociedade em si, a política, e não só a americana, porque quando eles vêm pro Brasil, eles criticam muita coisa da cultura brasileira que, em teoria, não é muito politicamente correta, como o próprio programa infantil, ou então a pessoa andando pelada na praia, sabe? Isso existe em outros lugares? Existe, mas é uma coisa forte aqui no Brasil, então eles zoam. No Japão, eles acabam com aqueles game show bizarros que acontecem lá. O fato das pessoas das pessoas de fora terem que trabalhar em empregos, assim, subempregos pra poder sobreviver. Tem muita crítica à realidade também. Eu gosto de Simpsons, mas não é por nenhum desses dois motivos. Tem isso, mas o que me motiva a gostar de Simpsons é a questão da relação familiar entre as pessoas, sabe? As pessoas... Você tem aí o Homer que faz muita cagada com a família, mas no final ele sempre se redime, ele faz alguma coisa porque ele ama a família, sabe? Isso é muito legal. Tudo acaba bem entre a família sempre termina bem. Isso é legal. É até uma crítica que eu faço ao Family Guy, que não tem esse amor familiar, sabe? É uma série engraçada, mas não tem o amor familiar que tem no Simpsons. No Simpsons isso é que é legal. Que apesar de tudo, a família tá sempre unida no final, sabe? Isso é legal. Por mais que ele passe muita mensagem ruim, passa mesmo, sempre o valor familiar é acima de tudo. E não só o valor familiar, você tem aí a amizade, que nem o Homer é muito amigo do Moe, do Lenny, do Carl. Então você tem a amizade forte também no final. Eles sempre acabam bem nisso. Às vezes tem aí uma zoeirinha no final, mas sempre acaba bem, né? Isso é disso que eu gosto. E tem alguns episódios que tem umas mensagens boas, como o próprio episódio da Lady Gaga, que tem a mensagem legal. Vários outros. Por isso que eu gosto de Simpsons, pela mensagem que é, ao mesmo tempo, faz mal e faz bem. Entendeu? Sempre a família, eles terminam com esses valores familiares, né? E eu acho que o que ajuda, o que deixa mais engraçado os Simpsons é o fato do Simpsons ser produzido pela Fox, né? Que lá é uma emissora mega conservadora nos Estados Unidos. É, a Fox, ela tem alguns pontos fora da curva, como, por exemplo, o Clube da Luta, que eu não sei como que eles lançaram essa merda. Não sei, também... Não, inclusive na reunião do Partido Republicano tá o presidente da Fox lá. Da Fox. Eles zoam pesado, porque isso, pra nós aqui, a gente não tem a ciência do quanto isso é pesado lá, mas a gente tá falando de política americana, entendeu? Tem até um episódio que, se não me engano, eles estão no... É, um que o Burns, ele começa a perder dinheiro, aí ele tem o acampamento dos bilionários, aí ele cai do bi pra milionários. Ah, é. E aí o acampamento dos milionários é tipo um lixo de lugar, sabe? É. E aí lá o da Fox, ele tá num dos bilionários, se não me engano também. Que é os filhos da puta, né? Que ele tá sempre no grupo dos filhos da puta. Mas é isso aí, Simpsons tem a sua zoeira, tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom que faz as pessoas verem que por mais que aconteçam coisas erradas, você tem que ter alguma coisa pra se voltar, se agarrar no final, né? Ao contrário de South Park, você se sente uma merda de pessoa. Então, você se sente uma merda de ser humano. Ao contrário de South Park, exatamente. Bom, acho que depois de mais de 2 horas de gravação, né, a gente vai ficando por aqui. Acho que tá todo mundo cansado de tanto falar. A última vez que eu fiz uma gravação tão longa, acho que foi Pokémon, então faz tempo. Muito obrigado, galera. Mandem e-mails, comentem, falem aí do que vocês acham de Simpsons. Quero saber quais personagens vocês gostam, quais personagens vocês não gostam. Os episódios que marcaram vocês, mandem e-mail pra gente, contato@projetoxpodcast.com.br. Já sabe, já tá cansado de saber. É isso aí, fiquem por aí, fiquem bem. Muito obrigado e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Falou, galera. Falou. Falou e não foi pênalti. Não foi pênalti. They see me rolling, they're hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Tá começando mais uma caixa de entrada. Se você está aqui, você vai ouvir nossos e-mails. E tem que qual é o nosso site? Eu não sei. Tá na pauta? Eu tô perdido. Ah, achei a pauta. É www.projetoxpodcast.com.br. Se você quiser nos mandar um e-mail, você pode mandar para contato@projetoxpodcast.com.br ou ir lá no nosso site na aba contatos. Se você quiser falar com a gente no Facebook, é facebook.com/projetoxpodcast. E no Twitter, @projetoxpodcast. Isso aí. Essa semana de nós temos a playlist de número 20. Voltamos às playlists de participantes, dessa vez a parte 2. Com o Senhor Seiji. Senhor Seiji, o mestre da eternidade. Tem mais um recadinho também, pra quem não sabe, o Cabeça participou do UDR, não é UDR? UDR não, cara. Eu fui participar do URC dos Renegados, lá no YouPix. Exatamente. O confronto de sagas. Melhor Shakira do mundo, quem vê o vídeo vai entender. Exatamente, vai estar o link na postagem aí pra vocês também. Então, Tente, comece com o nosso primeiro e-mail dessa semana. O nosso primeiro e-mail é do cara chamado Zé, sem idade e sem cidade. Nome Zé Zezé. Mandou esse e-mail para falar sobre a grande saga da Guerra Civil, que por acaso foi a primeira saga de quadrinhos que eu li e acabou me inserindo nesse mundo dos quadrinhos que acabo sugando parte do meu dinheiro. Eu nunca imaginei, cara, porque quadrinho é caro, cabeça. Como você se mantém, velho, comprando essa quantidade de quadrinho absurdo e pagando as contas? Prostituição é o melhor caminho. Prostituição tá aí, né? Isso mesmo. Sendo uma das melhores sagas que eu já li em toda a minha vida. Não tinha como eu não gostar desse episódio do podcast. Espero que continuem fazendo episódio de quadrinhos, porque são os que mais gosto. Olha aí. Muito obrigado. A gente tenta sempre fazer cada vez mais quadrinhos, a gente faz com muito carinho. Então espere que sempre terão quadrinhos. Sendo que o Hideki lá do RH, ele sempre tenta dar uma freada, ele dá uma bocada. Grande Hideki. RH. Grande interferência dentro do projeto. É, exatamente. Ó, quem seleciona os e-mails é o Hideki. Hein? É o Hideki. Seu e-mail não exatamente. Tá aqui, é culpa dele. Próximo e-mail é do Daniel Crisóstomo Fernandes Júnior, 30 anos, São Vicente, São Paulo. Parabéns por mais um ótimo cast de quadrinhos. Ainda mais de uma das melhores mega sagas da Marvel e responsável pelo meu retorno à leitura de HQ. Eu li quase todos os tie-ins, o grande atrativo para mim foi a morte do Capitão. Embora os dois lados tivessem bons pontos, na minha opinião, vilanizaram o Tony Stark, que realmente agiu como um filho da puta. Guerra Civil sempre é uma indicação para quem quer começar a ler quadrinhos. Aguardo mais um cast de quadrinhos, forte abraço, até a próxima. Sabe que eu não gosto da Guerra Civil? Olha aí. Polêmico! Mamelos. Bom, independente aí do Tenchi, a Guerra Civil ela é muito famosa. Independente? Como assim? Não, vamos discutir a relação, cabeça. Bom, mesmo o Tenchi não gostando, ele tem todo o direito de não gostar. É uma saga muito famosa, como a gente falou. A maioria das pessoas, mesmo não lendo, já ouviu falar. E esse massa velho legal, a galera curte. Daniel, muito obrigado pelo seu e-mail. Muito obrigado pelo seu e-mail. E o próximo, Tenchi? O próximo e-mail é do Roberto Zurita. E aí, PXCasters? Aqui quem vos escreve é Roberto Zurita. Guerra Civil é uma das minhas HQs favoritas. Li as 7 edições principais faz um pouco tempo. E agora estou tentando ler as tie-ins. Confesso que o Capitão nunca foi meu herói favorito. Na verdade, eu odiava ele. Mas depois do seu último filme de Guerra Civil, estou finalmente começando a achar que ele é muito foda. Ele foi completamente sensacional nessa HQ, chutando pau da barraca no porta-aviões da SHIELD, salvando os Jovens Vingadores e jogando sujo contra o Stark. Cara, simplesmente foda. Depois disso, eu acho que nem preciso falar de que lado eu estou. Acho que o registro tem as suas vantagens, mas vai dar muito mais para os fudidos que ficam prendendo batedor de carteiras, gordo, cosplayers de animal na rua de Nova York como Demolidor. Esses buchos que se fodem em toda a saga, mas que por algum motivo são um dos meus personagens favoritos da Marvel, junto com dos X-Men. Eu não gosto dos X-Men também, cara. Qual o problema desse pessoal gostar da Marvel? Eu não sei. Para mim, o final foi genial, porque eu estava com o Cap, então engajado na luta que não percebi o resto. Então, quando o povo avançava nele, eu fiquei em choque, com a mesma cara de merda que eu fiz do Capitão. Pra mim, a HQ acabou aí, porque aquilo não fazia mais sentido. Nem prestei muita atenção no que veio depois. Bato palmas para o Mark Miller por isso. Eu tenho muito carinho por essa época, porque quando eu comecei a ler quadrinhos, naquela época eu comprava a edição porque eu achava que a capa maneira. Todo mundo, quando era criança, fazia isso, né? Pega por causa da capa, claro. Tu não comprava por causa do conteúdo, você não sabia qual era o conteúdo. E ficava a melhor coisa que eu já li na minha vida, só porque demorava a lançar o resto. Então eu esqueci de comprar. Bem, depois, no meio de outro arco, eu voltei a ler. Então não entendi nada, mas ainda assim achava a melhor coisa do mundo. Justo. Claro. Foi assim que todas as sagas, desde Dinastia M até o Ultimato no Universo Ultimate. Eu não gosto também do Universo Ultimate. Cara, eu não sei qual é o meu problema com a Marvel. Então, qualquer coisa dessa época, eu não sei como eu defendi Dias de um Futuro Passado lá no podcast. Dessa época, me dá um sentido de nostalgia do período que eu era feliz e não sabia. Onde eu lia qualquer coisa e achava o máximo. Ah, normal. É normal. Sempre assim. Mas muito obrigado, cara. Ainda bem que você gostou do cast. Muito obrigado. Melhor é a pontuação. E o próximo e-mail é do Rafael Padilha. O Rafael Padilha começa com Yo, eu voltei. Yo! Não é Yo, eu voltei. Cara, depois de 3 semanas sem escrever, aqui estou eu de novo. E vou falar rapidamente sobre os temas dos quais eu não escrevi. A gente vai pular a parte de regionalismo e Sakura, porque como tá extenso, a gente leu, tá? Mas a gente vai se focar realmente no que você escreveu sobre Guerra Civil. O RH, o Hide, que mandou a gente pular. Exatamente. Ele começa com Rhodes, parabéns de novo. Você descreveu a cena do capitão sendo preso, que é uma das minhas favoritas da HQ. Sério, me arrepiou. Aí ele falou, cabeça, eu tô zoando, não fique puto. É porque fui eu que descrevi, da outra vez ele me confundiu com o Rod. Eu mandei ele a merda. Ah, entendi. Agradeço. E sobre de que lado eu pertenço, eu resolvi não torcer pra nenhum dos dois, pois ambos tinham seus prós e contras, então decidi ficar em cima do muro. Olha aí. Eu também não torci pra nenhum dos dois, porque eu sou humano e eu quero que todo mundo se foda. Se foda, né? Bom, tipo isso. Padilha, muito obrigado pelo seu e-mail. Continue comentando toda semana. O próximo e-mail é do Bielaf. Não pude ouvir todo o podcast sobre o Cardcaptor Sakura, pois vocês avisaram que a zona de spoiler sobre o mangá estava liberada. Então fui logo ler o mangá para depois ouvir o resto. Agora sobre os erros de gravação do podcast de história e trabalho. Foi o melhor de todos. Aquela história de banheiro foi tão constrangedora que até ficou engraçada. É a minha história. Eu vi aquilo mais algumas vezes para ver se aquela história era verdade. É verdade, não cara. Leio muitos HQs, vou começar por Sandman, porque é a linha verde que me chama mais atenção. É dos meus. Esse é dos meus. Aí seu nome estranho igual ao meu e é dos meus. Já que não tem estranhos superpoderes fantasiosos, apenas estranhos. Depende, viu? Varia muito, mas vale a pena. A Vertigo tem muita coisa boa. Mas vale a pena. Quase todos da Vertigo. Um dos que eu indico, que eu nunca sei se ele já saiu no Brasil ou não, é o Papa Midnight. A minissérie do Papa Midnight, eu acho que ela saiu pela Metal Pesada há muito tempo. Saiu, eu não tô ligado, mas eu li ela, é muito boa. Eu gosto dela também. Ou Sandman, né? Eu acho que você pode ir no... Eu não vou, porque eu só faço propaganda do Netflix aqui. Você pode ir no Netflix, que não vai ter Sandman lá. Mas você pode assistir umas coisas maneiras. Aí quando escreveram como você descobriu o Netflix, você bota lá Projeto X Podcast, bota lá seu linkzinho lá. Exatamente. O Teixe. Pelo Teixe, você escreve lá. Bom, amigo Blast, muito obrigado pelo seu e-mail. Vale Sandman. Provavelmente vai aparecer alguma coisa de Vertigo aqui no podcast ainda esse ano. Com certeza. Eu acredito que sim. Esse ano, será? Ó, quem sabe. O próximo e-mail é do Rafael Taira, que ele fala, gostei muito do cast sobre Guerra Civil. Mesmo na zona de spoiler, não pareceu ter tanto spoiler assim. Bom, a gente contou tudo, mas ok. É verdade. Nunca busquei comprar uma mega saga, porque achava que iria ser complicado entender a história inteira. Agora, o conceito de Tain ficou bem claro. Só acho difícil arranjar tempo pra ler uma mega saga. Se o Reino da Manhã já tem mais de 100 páginas, uma mega saga deve ter quase 200. Olha, cara, é tipo, muito mais. Pô, mas aí se você quer ler o encadernado, cara, você tem que fazer um sacrifício. Por exemplo, eu tô aqui com todos os volumes do Sandman, porque eu consegui comprar o volume 2, quase me prostituí pra isso. A chaproca, né? Inacreditável. Ó, o primeiro volume que está aqui na minha mão tem 614 páginas. São 4 volumes no total, todos eles custando um rim. Um rim, com certeza. Mas vale a pena. Bom, muito obrigado por seu e-mail, Tenshi. Continue para nós. O nosso próximo e-mail é do Diogo Miyazaki. Sem idade, sem cidade, mas o que conta é que ele sabe muito bem pontuar um texto. Graças a Deus. Muito obrigado, Jesus amado, finalmente. Olá a todos, tudo bem? Tudo com você. Você vem sempre aqui? Por favor, escreva mais. Um tema bem interessante de quadrinhos, antes de falar da saga em si, acho legal também ver algumas opiniões que tenho sobre quadrinhos em geral. Não faz muito tempo que mudei minha visão sobre quadrinhos. Sempre achei que era uma mídia que eu não sabia como aproveitar, mas hoje já encontrei a forma certa de procurar e entender um pouco mais dela. Caraca, velho, esse cara pontua muito bem, velho. Meu Deus, esse cara é um messias, velho. Ainda não me interesso por histórias extensas ou sagas de super-heróis. Gosto mais de histórias curtas e independentes das outras, tipo Piada Mortal, no qual não preciso ter lido antes qualquer outra obra para aproveitá-la. E pegar um quadrinho depois de ler para parar de pensar sobre ele. Ah, eu também curto bastante esse estilo assim, mas é porque o que acontece é muita história, cara. Às vezes você tem que saber de outras coisas, é mais fácil procurar na internet, porque você não vai ter como baixar ou ler ou comprar e tudo mais. Exatamente. Eu também prefiro arcos bem fechados. Foi por isso que eu comprei Sandman, né? Eu nunca tinha lido até sair a edição definitiva. Uhum. Fora isso, eu já tinha lido um monte de coisa da Vertigo. Pior que eu mais leio é Vertigo. Fora isso, uhum. A saga original do DC, eu fiquei puto quando eles mandaram o Sr. Constantino pros 952, porque ele não é o Constantino, e se você lê, você é um babaca. Eu leio, olha aí. Você é um babaca, cabeça. Você é um bosta. Então, você, vamos lá. Você é um merda, cabeça. Continua, Tente, continua. Agora sobre o universo confuso dos super-heróis. Admiro o fato de um personagem não possuir uma história verdadeira, mas sim um acervo grande de várias origens e universos diferentes. Cara, eu tô tendo uma ereção com o texto desse cara, velho. Isso faz com que um herói ou até mesmo um vilão possua diversas leituras e óticas diferentes. Apesar de nunca ter acompanhado uma saga ou um super-herói específico, fica aqui a minha admiração. Com certeza, tá? Eu tô admirado também. Você não tem noção. O Tente, ele tá chorando já. Eu tô, cara. Agora sobre a saga da Guerra Civil, ou mais especificamente sobre o podcast. Aqui vai as minhas opiniões. Achei o podcast bem legal, porém não me fez interesse pela saga. Não é culpa de vocês, é mais a minha incompetência realmente não ter interessado pela saga. Não, sem problema nenhum. Eu concordo com você. Você tem todo o direito. Só para entrar na brincadeira, eu acho que eu serei o pró-registro de heróis. Tem que existir um controle de pessoas com poderes para evitar de alguma forma o mau uso dos poderes e punir essas pessoas caso isso ocorra. Acho que me sentiria mais seguro caso eu vivesse num universo de super-heróis ou talvez não. A gente, nos Estados Unidos tem um super-herói e eu não me sinto mais seguro por nenhuma, né? Mas assim. Bom, para finalizar, eu gostaria de fazer uma recomendação. Inspirado no Projeto X Indica, de um mangá, acho que dá para colocar uma sessão de PX Indica. Recomendo a dos ouvintes, se vocês quiserem. Olha aí, interessante. Quer botar uma seleção lá, né? Uhum. Mas a gente tá pensando já em um monte de coisa nova, não se preocupem. Exatamente. Mas vai ser anotado, a gente vai botar na planilha. Valeu pela dica. E para finalizar, o nome é Lúcifer e o Martelo. É um mangá seinen que segue os modelos do gênero Battle Shonen. Porém, a história ganha seu maior destaque ao tratar o tema o que é ser um adulto. Olha aí. De toda a passagem da fase de criança para a fase adulta. Além de ser uma homenagem ao gênero, cheio de paródias e piadas relacionadas, possui personagens cativantes e bem desenvolvidos, cada um colaborando para a abordagem do tema. Uma trama bem executada, concluindo em 10 volumes, está sendo publicada aqui no Brasil por uma editora. Eu não vou falar porque eu só faço propaganda na Netflix. Me despeço por aqui, agradeço a atenção, um grandioso abraço a todos, mas muito obrigado mesmo, Diogo. Cara, você não tem noção. Cara, chorei. E-mail da vida. O Tente realmente ele vai tatuar nas costas dele o seu e-mail amanhã. O seu e-mail, tá ligado? Mas, cara, muito obrigado mesmo. Realmente, o Lúcifer e o Martelo de Biscuit, não me engano, que é traduzindo literal. O pessoal fala muito bem, eu comprei os dois primeiros e ainda não li, mas quem sabe fica aí pros ouvintes. Quem tiver interessado num mangá diferente, tá sempre pro Brasil, vá atrás de Lúcifer e o Martelo, da editora que o Tente não deixa falar o nome. Exatamente, só procure o que você acha. Exatamente. Por isso serve a internet, né, cara? O Google. E a Netflix. Vocês podem procurar no Netflix também. O próximo e-mail é do Jonathan Silva, que ele não gosta de mim. Ele começa, e aí galera do Project X? Jonathan Silva, sem idade e sem cidade. Eu acho que a gente tem que pular esse meio. Sempre. Susta na montanha-russa? Aqui quem fala é Toru. Toru? E venho hoje falar, chupa cabeça, Vingadores na Comic Con tá bombando e DC quem? Cara, só assiste o teaser do Batman e chora. Só isso. Só isso. A gritaria. Só a isso. A gritaria. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Bom, aqui ele fala que ele agradece pelos podcasts que a gente fez até agora e logo ele vai fazer um giga e-mail pra comentar e fazer recomendações para cast. Uma que ele faz aqui é um anual que a gente faça anualmente sobre E3, TGS e Comic Con. Como tem tudo de nerdice nesses temas, seria um tema legal. E é claro, mandar um abraço para todos, continue com o bom trabalho. Muito obrigado, Jonathan Silva. O Tenshi só recomenda que você melhore sua gramática, né? Com certeza, porque depois do e-mail do Diogo eu vou sacanear todo mundo. Exatamente. Digo logo. Vamos então, Tenshi, para o nosso último e-mail. Nosso último e-mail do senhor Pedro Manhãs, sem idade e sem cidade. Fala galera do Projeto X. Como eu comentei no meu e-mail da semana passada, estou ouvindo os casts antigos de HQs e livros. Ouvi os casts sobre A Foice e o Martelo, Kick-Ass, Piada Mortal, Guia dos Mochileiros da Galáxia, Harry Potter e os livros que nos marcaram. Tinha participação hilária do Robson. Claro. E tava bem naquele dia. Tava bem. Tava bem, cara. Bem. Ele tava batizado. Nossa. Isso sim. Todos esses casts foram excelentes, mas o melhor ainda foi a da Foice e o Martelo. Olha aí, cabeça. Tá vendo? Que além de divertido, teve todo um contexto histórico que a Fê se preocupou em demonstrar. Não ouvi o Scott Pilgrim porque não terminei de ler e não ouvi o Reino da Manhã porque li quando era muito moleque e comprei a edição linda. Ah, definitiva. Acho que é a edição definitiva. Isso. Aquela gostosa. Isso. Lá. Tipo, capa dura. Negócio assim. Exatamente. Bonito. E quero ler De novo, com certeza. Eu entendo você. Eu fui comprar e voltei com mais Sandman, cara. Com mais Sandman. Você sabe o que é isso? Você ir lá pra... Não, eu vou comprar o Reino da Manhã. Quando você vê o Reino da Manhã e você vê, tipo, 3, 4 sagas do Sandman, assim, você fala... eu acho que eu vou levar o Sandman. Quem precisa comer? Quem precisa se alimentar, né? Roupa pra quê? Pra quê? Exatamente. O cast de Guerra Civil foi excelente. Como eu tinha previsto, foi muito bom ver as diferentes visões dos participantes do cast. Eu sou pró Capitão América. Olha aí. Apesar de não gostar dele. Abraços e continue com um excelente podcast. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado mesmo. E siga a dica do Tenshi e vá atrás de Sandman também, já que você tá comprando. Vá atrás de Sandman, sim, sim. Muito bom. Na editora que eu não vou falar qual é. Que não é o Netflix. Não é a Netflix, mas poderia ser. Mas, pô, muito obrigado, Pedro. Escreva sempre e se o Hideki gostar, ele vai botar aqui pra gente ler. Exatamente. Bom, agora vamos falar de quem chutou na edição passada e acertou. Em ordem, quem acertou as dicas, começando com o Black Star, o Zé, o Daniel, o Roberto Zurito, o Rafael Padilha, o Bielaf, o Rafael Tara, o Jonathan da Silva e o Pedro Manhã. Exatamente. E abraços, Tenshi. Quem temos que mandar abraços? Abraços para o Dalta Shimans, Baldoni Neto, o Rafael Tyrett, o Jonathan da Silva, o Trainaut, o Coneman, o Bruno Bull, o Roberto Vulgo Bob, Vinícius Azevedo Vieira, o Dinsão, o Antônio Pereira e o Kiba, porque ele pediu. Exatamente. Bom, a dica da semana passada, Tenshi, foi bem tranquilo, foi Família Fox e Usina. Fox e Família não dá muito certo, vocês sabem. A Fox e a Família não se dão bem. Não dá muito certo. Então ficou claro que as dicas da semana passada eu tava falando sobre Simpsons e as dicas da semana que vem que não foram escritas e eu vou fazer agora no improviso vão ser Veneno, Espantalho e Velhinhos. Fica aí a dica, se vai funcionar ou não, eu não sei, foi feito de última hora, vocês viram? Vocês viram, foi na hora aqui, ó, mensagem rápida, tudo subliminar mesmo. Nananana. Exatamente, tentem acertar isso aí, se esforcem bastante. Se esforcem bastante. E até semana que vem, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado.